a prática do sexo anal. O programa tá muito especial. Tá. Nossa, daqui, tem nada nessa porcaria. Pô, nossa, não, cara. Quem liga pra quem sai dessa porcaria aí? Curiosidade. Que, né? Droga. Não, jornal não. Porra, meu, que nostalgia. Nossa, já era. Estamos começando aqui mais um Locomocast, podcast mais viajado da podosfera, e hoje viajando por um mundo mágico de Walt Disney. Mas não simplesmente pelo mundo mágico de Walt Disney, sim pelos musicais. Os grandes musicais, os grandes clássicos da Disney. Na verdade, a maioria dos clássicos são musicais também, né? Mas é isso aí. Antes de começar, vamos pedir aí pra vocês avaliarem nosso podcast no iTunes, dar 5 estrelinhas. 5 estrelinhas vai ser... Pô, vai ser bonito se você der 5 estrelinhas, hein, cara? Vai ser bacana. E a gente vai gostar mais de você. Você não vai ganhar nada com isso, mas a gente vai gostar mais de você. E fiquem atentos aí ao nosso site, que logo menos vai começar a brotar algumas coisinhas tá novas. Chegando novidade. Alguns testes, na verdade, né? Nada, sim, sim. Nada concreto, mas a gente vai começar a testar algumas coisinhas com vocês, queridos ouvintes. Cobaias. Isso, cobaias. Eu sou Rafael Tenicho e quando eu era criança eu queria muito ir num show do Powerline. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e I am the shadow of the moon at night. Bicha. Fala, galera, aqui é o Eric e esse é o nosso segredinho. Eu matei Mufasa. Puta que pariu. Eu sou o Pedro Tanicho e a puberdade do Tarzan deve ter sido a coisa mais bizarra do mundo, né? Vida, aqueles monte de macaco. Zoofilia liberada ali. Oi, gente, aqui é a Jéssica e o mundo humano é uma bagunça. E é isso aí, o mundo humano é uma bagunça. Nosso podcast também é meio bagunça. Bom, vocês já viram fotos aí da mesa durante uma gravação, né? Num podcast passado. E vamos lá. Roda a vinheta. Mas antes de começar, vamos para os e-mails. Vamos aí. E hoje nós temos alguns e-mails. É, eu... Alguns e-mails aí. Me dá e-mails. Alguns e-mails compridos, mas não vamos enrolar muito, porque quem vai editar é meu irmão e ele está meio morto, meio adoecido. Isso em véspera de Comic Con. Pode falar que ele está com câncer. Ele não está com câncer. Não? Não, é virose. Ah, tá. Ah, então tá. Mas tudo bem, vamos lá. O primeiro e-mail que nós temos aqui é de um cara que se intitula de Mecrio, alguma coisa assim. Só que ele, eu acho que ele não sabia que o nome dele vem escrito. Porque, vamos falar quem é essa pessoa. O nome dele é Felipe Oliver. Felipe Oliver. Ah, que se esconder, e né, até rapaz? Onde eu sei, ele é de Araraquara. Olha só. E aí, eu revelei o nome dele, e o que vai ser engraçado, porque ele mandou um e-mail meio não sei, sem tema nenhum aqui e tal, mas nós vamos responder. Com certeza. Então vamos lá. Olá, tenho 20 anos de idade e minha noiva peida nos momentos mais inoportunos, quando está dormindo ou até mesmo no deleitoso coito. Como devo proceder? Digo a ela que isso é horrível ou continuo ignorando e vivendo em Chernobyl? O problema é se o... estiver lá dentro, virou uma explosão o bagaço. Vai ver, Chernobyl já é dentro dela, né? Chernobyl. Eu penso em falar pra ele enfiar e empurrar de volta, sabe? O problema é que se na hora que ele enfiar ela peidar e tipo, explode. Tá ligado? Eu sempre tive essa imaginação de tipo, a mina peida quando tá fazendo coisa e daí serve como um canal até as... sabe? E daí vai enchendo. Nossa, mano. Será que não dá, tipo... Ah, deve dar umas infecções loucas. É, encher uretra, né? Tipo, é mesmo que você pegar uma bexiga e encher, só que você tá enchendo... peido, não é? Exatamente. É meio estranho imaginar isso, cara. Então, o que que eu falo? Amigo Mecrio, Felipe Oliver. Uma folha da serviço pra isso. Eu acho que assim, você deve dizer a ela e ao mesmo tempo você deve ignorar e continuar vivendo em Chernobyl. Por quê? Se você já tá noivo, cara. Você que escolheu ser radioativo, cara. Você conhece, você já conhecia. Você não escolheu esperar, cara. Não vem com essa, não. Você... Você é um... Filha da... Mano, você... Cara, como você manda um e-mail assim, velho? Você conhece ele? Não. Ele é escroto, velho. Não, não é maldade com ouvinte. Tipo, não tem porra nenhuma a ver com nenhum podcast, mas tudo bem, velho. O que eu acho é... Meu, primeiro, 20 anos de idade... 20 anos de idade. Você tá noivo. Você tá muito novo pra ser noivo. Começar por aí. Eu acho que uma recomendação nossa é... Termine o noivado. Viva a vida. Vá para a putaria. Entre em algumas orgias de traveco. Leva melhor ela pra coisa. Orgia, cara. Sabe quando você tá... Puta que pariu. Que delícia, aquela cara. De café, ou de... É, mano, você dá um... Chocolate. Sim. Sabe? É... Sai com aquele... Não, tá assim, o problema é quando vem... Enfim, chupa... De traveco, sabe? Bate empada. Pega AIDS. Olha, sei lá, mano. Orgia com anões. Você começou errado por estar noiva aos 20 anos de idade, tá ligado? Segundo, se você pretende continuar com ela, é o que eu falei. Conte para ela. Conte para ela. Chega nela, o Suede vai ser a mulher. Amor. Oi, vida. Eu não sei como falar isso. Ai, pode dizer. Você sabe que a gente tem diálogo, a gente se entende. Então, é que eu acho que a gente começou nossa relação muito cedo e eu não conheci algumas coisas de você. Como assim, amor? Amor. Oi. Você peida pra caralho. Ai, mas você também. Não, mas você não tá entendendo. Eu odeio quando você peida e cobre a nossa cabeça achando que isso é legal, sabe? Ai, amor. Você está sendo muito grosso. Eu odeio quando eu tô... Você peida e, tipo, vai na minha barriga, aquele negócio quente, sabe? Da próxima vez eu vou cagar, a gente faz um sketch. É uma boa ideia, amor. Vamos chamar os travecos, então. Mas isso é o que a gente pensa, viu, Felipe? Me criou. Pode ser que não seja a melhor solução, mas é uma solução divertida, pelo menos. Divertido. Exato. Vamos para o segundo e-mail. O segundo e-mail é da Simon. Salve, Simon. Um e-mail da Simon, lido pelo nosso grandiosíssimo estagiário Álvaro. Bora. Quando eu tinha 11 anos, estava na quarta série em uma escola estadual. Tinha cada marmanjo na minha sala que era de assustar. Eu pensei que ela ia falar, nossa amiga, tinha cada bofe, sabe? É, eu tô tentando ver com a sua Simon. É mulher, né? Sim. É, velho. Não sei, o nome dela tá aí no começo, caralho. Ah, é, pode crer. O nome dela é Simone. Simone, agora que eu vi aqui. Lembram daquele filme Mentes Perigosas com a Michelle Pfeiffer? Sim. Claro que não. Não, eu lembro. Você não lembra? Não, mas enfim, continua. Mano, Michelle Pfeiffer. Então, e chegou o fim do ano, eu com 11 anos e 7 meses exibindo um par de limõezinhos em toda pimpona. E toda pimpona, Jesus. Um par de limõezinhos, ela tá querendo se referir às petiolas. Mas por que ela daí tá... você já imagina aquele antigo comercial, Meu Primeiro Sutiã, em que a menina está desfilando com o primeiro sutiãzinho dela e os caras os rapazinhos... olham. E ela tem que pôr o caderno. Moderno, assim, sabe? Então, acho que foi uma situação meio assim, mas vamos lá. Por isso que ela tava toda pimpona. Então tá. Comprei... Tipo, já tem o peito ali. Comprei uma caixa de presentes pro meu amigo secreto, que era um garoto. E estava super ansiosa pelo presente dela, né? Sim. Então, me juntei ao grupo das mocinhas pra mexericar e fiquei sabendo que uma garota que vamos chamar de amiga, mas fiquei à vontade pra dar... Não, então vamos chamar de Tonha. É. Fala aí. Então, vamos chamar garota... ela de Tonha. Isso. Ela não queria dar um nome mais criativo, mas esse ficou foda. Exato. Tinha pego meu nome, pensei, oba, é hoje. Vai ser um acessório legal com pulseira. É. É hoje? Ela falou, é hoje. Ela falou, é hoje? É hoje. É hoje. Oba, é hoje. Eu falei, eita. Não, então tá. Eu tô com medo. Vai ser um acessório legal, como pulseira colorida ou uma pega vareta. Pega vareta. Pega vareta, é um jogo. O pega vareta era já da hora. Era você legal. Jogou isso, ó. Várias brigas, já, cara. Então, você mexeu? Não, não mexeu, você mexeu. Deus. Não, mano, não pode soprar não, tá ligado? Ô, mola maluca, enfim. Vou ser muito feliz. Até que... eu pensei que ia ser muito feliz. Até que uma menina soltou uma revelação. Então, né? A mãe da Tonha que comprou seu presente. E realmente... Eita porra. E realmente uma coisa de menina. Insistir per... Peraí, era aqueles amigos secretos na frente da sala inteira. Pelo jeito, sim, pelo jeito. E elas estavam tentando sacar o que, que era presente de qual ali no meio das, pode menininhas. Pá. Das pimponas. Insistir perseveramentemente... Perseverantemente. Isso aí mesmo. Tá foda, pra me contar, hein, assim. Até que um delas disse, a mãe dela te comprou uma calcinha. E essa foi minha reação. Aí tem um emoji de, daquele com a mão no rosto, com um xizinho no olho. Não, mas como você interpretaria se você fosse falar isso? Aí no final ela morreu. Porque tem o... Foi isso. Eis que chegou a hora de revelar os amigos. Pô, os mas presentes. É muito... Peraí, deixa eu só fazer uma observação. A gente não sabe se é realmente uma calcinha. Mas é muito babaca, né, cara? Ah, comprar na frente uma calcinha? Da sala inteira, amigo secreto. É sacanagem. É de fuder, cara. Mas legal, se fosse aquelas de oncinha, assim, não, com cara, um lacinho do lado. Nossa, mano. Não, continua aí, vai. Puta que pariu. Caralho, isso é de... Criança. Não. Isso que eu falo. É, era mano. Criança, mano. Eu não parei pra pensar nisso. Tá pensando ela pendurada. Castiçal, é que eu pensei na cara, na hora, como ia ficar. Ai, eu, nossa, eu não me liguei. Pra quem não tá entendendo nada, ouça o podcast de Creepypasta, hein? Sim, eu não me liguei. Tadinha da menina, mano. Eis que chegou a hora de revelar os amigos, os presentes, todo mundo animado. Eu estava passada. Eu era tímida pra caramba e fiquei imaginando como seria a minha morte. Meu Deus. Caralho. Caramba, é que ela sabia, mas que era sim, calcinha, sim. O microfone, me desculpa aí. Meu estômago danou a doer, minha cabeça, a bochecha ruborizada, tava até com tontura. Chegou a vez da Tonha revelar seu amigo secreto. Aí já começa aquela palpitação, e já começa o Tonha, filha da puta, Tonha, filha da puta. Jogar um Toby em você e um Jack aí no estripador. Isso é muito interno, mas tudo bem. Nossa. Um dia a gente explica, ouvintes. Eu já não era mais eu. A tensão modificou totalmente a minha face. É a Simone. Ouvi uma música fúnebre. Os milésimos passavam... Aliás, essa música fúnebre tá tocando de fundo nesse momento. Os milésimos passavam... Passaram em... Os milésimos passaram em slow motion. Caralho! E eu podia ver a cara de todos ansiosos para ver meu presente, para revelar meu amigo e minha amiga com uma cara de lamento. Peguei o pacote prateado e macio e desmoronei por dentro. Agradeço a amiga. Não abri o pacote e soltei. Meu amigo secreto é fulano. É o Sanderson. Meu amigo secreto é o Sanderson. É o Toby. É o Toby. Nem fiz surpresa. Quase ninguém entendeu a situação. Me sentei na cadeira fria. Na carteira fria. Vamos tentar entender a situação. Sim. Ela pegou o pacote e se ligou que realmente que devia ser alguma coisa. É, ela viu que era um pacote macio. Aí, era nesse roupa, momento, né? Ela suspirou fundo. Olhou para cima e para baixo. Exato. E morreu. Ela agradeceu a amiga dela e aí ela sentou na carteira fria e ela já falou quem era o amigo dela. Tipo, isso mudou, tudo... Mudou, né? Do nada, ela já tava... Olha, gente, atenção nele agora, sabe? Né? Deitei na mesa e fiquei com cara de lamento. Peguei o pacote prateado e macio e desmoronei por dentro. Agradeço a amiga, não abri o pacote e soltei. Meu amigo secreto é fulano. Nem fiz a surpresa. Quase ninguém entendeu a situação. Me sentei na carteira fria. Deitei na mesa e fiquei pensando em me jogar da escada. Mano, a mina queria se suicidar. Porque ganhou uma calcinha, velho. Não, mano, mas ó, na escolinha aí é foda, né, mano? É. Quer dizer, eu penso que deve ser a escolinha, porque... Sim, ela devia ter o que, devia estar na quinta série, quarta série. Coisa assim. No final da aula, todo mundo já sabia meu presente. Caramba. Graças a alguma coisa que, nesse mundo, foi o último dia naquela escola. Caramba, ela nunca mais voltou. Ela assassinou todos, sabe? A calcinha, mano, a calcinha não era bonita. Parecia aquela peça que a mãe usa pra cobrir a fralda do bebê. Calçola de velha. E não me serviu. Devia ser muito grande, né? Ou muito pequena. Ah. Desculpem o texto imenso, meninos. Essa é uma das minhas histórias terríveis de escola. Olha, eu gostei dessa história. É uma história boa. É legal, é legal. Pô, fiquei com dó dela, velho. Sabe que nessa época, a gente ficava de olho, porque, tipo, pelo menos lá onde eu estudei, a gente juntava todas as mesas no meio da sala. Daí tinha os salgadinhos que a galera levava, refrigerante, e todos os presentes no meio da mesa também. Aí, tipo, sempre tinha aquele que você sabia que era uma caixa de bombom. Exatamente. E é o que você sempre queria, tá ligado? Eu não. Eu sempre quis a caixa de bombom, diferente. Cara. Eu sempre quis a caixa de bombom e acho que eu nunca tive. Uma vez eu pedi 3 filmes DVD pirata, a mina só me deu um e deu um que eu não queria. Caralho. Então, ó, ouvintes, mandem um DVD pirata que o Álvaro queira. Mandem pra mim uma caixa de bombom e mandem algo diferente pro Suede. Eu só queria algo diferente. Exatamente. Vamos para o próximo e-mail. Suede. Oi. De quem é o próximo e-mail? O próximo e-mail é do senhor Fernando, ou seja, o Fer. Explica muito, né, cara? É meio óbvio que todo Fernando é o Fer. Ele disse aqui no começo do e-mail. Suede disse pra enviar uma história. Ficou meio grande, perdão. Então aí vai. Suede coagindo os alunos. Nossa. Enviem para ganhar notas, sabe? O bom de ter alunos é que você pode escravizá-los pra mandar e-mails. Pode escravizá-los, cortar para mandar os braços. Os braços, pernas. Para mandar e-mails. Pendurar no teto. As cordas vocais. Em forma de GT, o e-mail dele. O que é em forma de GT? Pelo que eu entendi, aí foi meio topicado. É, ah, certo, aqueles tem tópicos aqui. No... O dia que eu driblei uma suspensão. Leia meio rápido o tópico. Segunda aula de algum dia da semana, primeiro colegial. Eu de boa na sala, quase dormindo, como de costume, né, Fê? Do nada, aquela famosa dor de barriga appears. Banheiro dos alunos é pior que banheiro de posto. Não tem tranca nas portas e facilmente as pessoas podem te ver lá fazendo a sua cena no trono. Além da sujeira, que por algum motivo os alunos amam mijar nas paredes. Isso quando não escrevem com merda nelas. Nossa, mano. Não, teve uma vez, cara, onde eu estudava, que tipo, a descarga era daquelas de caixa, sabe? Que fica atrás da privada. Uhum. O nego cagou em cima daquilo. Ah, mano, vai se fuder. É, pois é. Gente. Mano. Pois é. Foda. E também não tem papel no banheiro dos alunos. É claro, porque senão eles iam molhar, colar tudo no teto e, sei lá, fazer um boneco de merda do papel. Não, mas até hoje se deixar. Mano, mas sim. Aí acho que por isso que eles escrevem na parede com a merda, porque mano, não mas... tem com que limpar. Mas fala aí, ó. Você vai no shopping, você olha pra um lado, olha pro outro, não tem ninguém. Você acabou de lavar suas mãos. Você pegou vários papéis pra enxugar as mãos, porque duas folhas não são o suficiente. Você molhou as folhas. Você jogou as folhas no teto. Divertido. Até hoje, cara, até hoje. Apesar que a inspetora lá da escola falava que as meninas colavam absorvente usado no teto. Isso é nojento. Tá. Que pariu, mano. Continuando. A mãe não iria me buscar na escola para eu simplesmente ir ao banheiro. Concluí que meus dias na Terra terminariam ali. Dava aqueles arrepios gelados pelo corpo todo, suando frio, mãos inquietas, eu piscando a mil. Penso, se eu cagar nas calças, eu vou ser zoado pro resto da minha vida. Entre parênteses. Iriam me chamar de PT. Brincadeira, coraçãozinho. Nossa, ele conhece o PT também. Salve pra ele. Adorei, Fé. Se eu for no banheiro dos alunos, provavelmente vão me pegar lá e me zoar pelo resto da vida também. Mas tenho que arriscar. Eu fui lá então. Pedi licença para a professora e peguei papel com a tia da merenda. Disse que estava com o nariz escorrendo. Dei a famosa chupada no nariz ao pedir papel, né? A tia certamente sabia que eu queria dar um cagão. Mas enfim, coloco o papel higiênico. Mas qual que é o problema dele falar pra tia da coisa que ele queria dar um cagão? Sei lá, cara. Nessas horas que você tá apertado, acho que dá vergonha. Porque como você tá com dor de barriga, vai que acontece alguma merda no banheiro. Tá cagando tudo. O pé da tia. Tá, né? Coloco o papel higiênico embaixo da camiseta. Olha, ele fez mó cena de espião aqui. Indo em direção ao banheiro. No que entro, o primeiro colegial inteiro estava lá. Maldita seja a aula de educação física. Ok, fodeu. O que fazer? Banheiro dos professores, lógico. Qual seria o problema? Se eu entrasse, eu poderia encontrar algum professor lá. Mesmo ele não entendendo a situação e não me dedando, iria ser muito estranho depois. Eu fico imaginando o professor dedando ele. Gente. Porque pra mim era dedurando. Então, aqui tá dedando. Dando. Já é outra história pra ele contar, hein? Porra, professor ou proctologista, isso aí? Se ele dedasse, eu poderia levar suspensão. Acho que o professor também. Pois o troninho dos professores é sagrado, de certa forma, aos olhos da diretora. Eu fui de qualquer jeito, nenhuma suspensão iria parar o lendário que eu estava prestes a liberar. Entrei no banheiro dos professores. Ninguém. Fui correndo para a privada. Sentei, liberei o infeliz. Terminando, me limpo bonitinho, pulso uma das tias da limpeza entrando no banheiro. Fudeu ponto JPEG. Ela ia começar a limpar, mas percebeu que tinha gente. Tem alguém aí? Pensei, fudeu o cara e agora. Daí eu engrossei a voz, imitei o professor de matemática da época. Ah, que deu muito certo, certeza. Ah, vulgo total. Robertão. Bem, ela pede desculpa e sai. Nossa, mano. Pensei que estava tudo bem, que ela deveria ter ido embora, mas não, ela ficou esperando na porta. Fudeu de novo o ponta JPEG. É hoje que minha mãe me come e ainda tá careia pra doer mais com atrito. Nossa, mano. Eu imaginei aquela cena do South Park do Cartman querendo o Xbox e baixando a calça na frente da mãe, na frente de todo mundo na loja. Nossa, velho. Falando, você vai me fuder? Me fode, mãe, me fode. Enfim, eu saco o papel higiênico, coloco no nariz e saio do banheiro. Várias tias me encarando. Uma delas, claramente a líder da limpeza do recinto escolar, mandou aquele. Bonito, hein? Inventei a desculpa mais bosta de todas. Meu nariz estava sangrando e lá no banheiro dos alunos não tem papel. Eu iria me sujar todo de sangue até ir lá embaixo pegar o papel. O banheiro dos professores é no segundo andar. A tia tava full pistola, ela queria me ferrar. Por sorte, as outras falaram. É, verdade, né? Coitadinho. Enfim, fiquei tipo... Várias interrogações, tela azul. Dei um sorrisinho e voltei para a sala, como se nada tivesse acontecido. Aí ele assina, aluninho do Suede. Fernando, acontecimento em 2014. José Inocêncio da Costa. Bonito, bonito. Eu fico imaginando se as tias da limpeza caíram mesmo sentindo o cheiro do banheiro. Não, com certeza não caíram. Não. E outra, qualquer pessoa que estivesse lá dentro escutando um... tá ligado? Não ia cair, não ia cair. Complicado, complicado. Mas, valeu aí, Fernando. Por compartilhar essa história cagada pra gente. Mande mais e-mails. Próximo e-mail é da Giovana Corrêa, de Araraquara. Está estudando para ser advogada. Olá, amiguinhos da mais maluca locomotiva. Eu estava ouvindo o Locomocast e ri muito com o Álvaro, mas também lembro do pá na minha nuca do Eric e ri demais. É clássico isso. Teve um episódio na escola que eu sempre fui certinha e tal, sentava na primeira carteira e tal, mas eu tava com o celular novo na ocasião e levei, porém esqueci que tava com som. O bendito do celular não me tocou no meio da aula de português? Eu fiquei branca na hora que ele começou a tocar. A professora falando. Quem tá com o celular no meio da aula, professora Tonha? E olhando para todos, menos para mim. Que tipo, ela era, né? Né? É aquela situação. Não, ela é a santinha. Nunca não vai... Não será ela. Não será ela. Legal se fosse toque como bonde de orgia de travessa. Exatamente. Melhor toque. E olhando para todos, menos para mim. Mas o cagueta atrás de mim falou, é o da Giovana. Esse daí é o Toby. Nossa, fui pra coordenação na hora e levei a advertência. Porém, quando o coordenador falou comigo, fiquei pálida. Acho que até tava passando mal. Naquele ano, não levei mais o celular. Trauma. E sobre o que vocês mencionaram sobre o Proerd, então, comigo foi bem inusitado. Quem deu Proerd foi minha própria mãe. Então não podia usar drogas. Não podia. Aí que não podia usar droga, que né? Droga? Não podia, sabe aquelas amostrinhas de droga que eles levavam? Né? Não podia pedir amostra grátis. Então imaginam uma pessoa que já era quieta e ficou mais ainda. Tipo, é o quieto negativo. É o quieto negativo. É, tipo, você ouve o som só se você tiver com o ouvido dentro do estômago. O bicho fica quieto, ouvido. Morre um pouco. Exatamente. Bom, amiguinhos, um abraço a todos e até mais. Porra, pro Ed era da hora, cara. Até era da hora, mais. Sim. Se tivesse um coordenador de Proerd legal, era massa. O meu professor de Proerd foi o Super-Homem Matonense. Ah, o Carmo! O Carmo, pode crer. O meu também. Mas enfim, esse negócio celular... Bom, eu contei que na sala, né, o professor atendeu o celular do aluno. Isso daí foi engraçado. Mas eu acho que o problema com o celular nunca tive. Eu tive uma vez que meu amigo mandou... Na época não tinha WhatsApp. Sim. Aí ele mandou um vídeo por Bluetooth e falou, assiste aí. Puta aí, que pariu, abri... vídeo por Bluetooth, foi foda. E quando eu abri, era mina gemendo. Nossa, que legal. Meio da aula da professora. Mas, Giovana, você foi só esse negócio do celular, você era santinha, pô. De qualquer forma, você era santinha. Acontece, o celular era novo, você esqueceu. Acontece. Agora... Bom, deixa as outras histórias pro próximo podcast de história escola ano que vem, né? No fim do ano que vem. Mas a gente aprontou muitas coisas. Vamos para o próximo e último e-mail. Adivinha quem mandou? Quem? Pedro Pérez. Homem Conche? Não. Moacir! Grande Moacir. Não, ele não é grande, né? Ele é baixinho, mas gente boa, grande de coração. É grande de coração, exatamente. Grande de alma. Ele gosta de Mirai Nikki. Ele ajuda a gente. Ele é um cara, ele é um cara da hora. Ele fala, olá novamente, maquinistas. Dessa vez pra contar uma história de colégio. Colégio é engraçado, né? Um pouco. Que é muito regional esse negócio. Sim. É que assim, escola é até a quarta série, depois é colégio. Ah, mas eu sempre chamei de escola. Até o terceiro colegial eu chamava de escola. Eu sempre chamei de inferno. É, também. também. Eu sempre chamei de mãe, eu não quero ir. Mas vamos lá. Dessa vez para contar uma história de colégio. Eu já fiquei pelado em um onde eu estudei. Aí vocês podem pensar... Orgia? Mas por que caralho ele ficou pelado? Tava na creche? Tava na creche, orgia... Não. Aposta e mulher. Olha! Ué, a mulher tava também. Então, né? vamos ver. Foi divertido. Rendeu uma suspensão? Rendeu. Mas também rendeu dinheiro. R$200 na época. Olha! Seria legal a gente saber o ano, né? Pra ter um parâmetro aí. Mas, ó, ele tá com quantos anos ele tem hoje? Acho que ele hoje? Tem 20, 22, 21. Ele tem 21. 21 anos. Tem quase minha idade. Então, aí, ó. Então foi na época que o real tava valendo uns 2, mais ou menos. É dinheiro. O real ou dólar? O real. Porque quando o real tava batendo um com o dólar, era um. O real valendo 2 dólares e pouco. Sacou? Ah, tá. Porque você falando real valendo 2, dá a impressão que a moeda do real... É, entendi. Não. Mas beleza. R$200 na época. Sim, o pessoal era maluco na minha escola e na época eu fiquei rico. Então, com certeza, né? R$200 na época de moleque é dinheiro eterno. Essa ideia genial, com J, entre aspas, na cabeça de um adolescente maluco, iria chamar a atenção da garota da turma. Tipo, olha... Que garoto corajoso. Olha que ideia horrível. Só era pra mim, a garota, uma amiga dela e meu amigo, fora foram eles que bolaram o plano, ficar sabendo. Mas o mundo está sempre cheio de X9. Deu pra fazer um big churrasco e ainda sobrou muito dinheiro. Se bem que eu tenho quase certeza que meu amigo, entre aspas, um cara tipo do último ano, o que comprou as coisas, inclusive fez o churrasco, eu acho que ele pegou metade do dinheiro que eu dei pra ele comprar as paradas. Mas deu pra se divertir. Bem, isso deve ter ficado gigante. Então vou parar por aqui. Grande abraço. Não ficou, não. Porra. Grande abraço. Isso é uma história inusitada mesmo, né, cara? Essa é. Eu acho que eu nunca fiquei pelado na escola. Eu nunca ficaria, eu acho. Acho que eu também não. O que a gente fazia, no máximo, assim, relacionado a partes desnudas do corpo, era ver quem mijava mais alto no mictório. Teve uma época na escola de frio que a gente levava edredom. Aí, na escola de merda. Frio? É. Aí dava merda e foi pra. Entendi. Daí escola, agora só tem escola de verão. Só. Pode crer. E se você quiser fazer igual esses nossos queridos ouvintes, queridos, assim, queridos do coração mesmo, são aqueles ouvintes que a gente tá sempre em contato, que estão no nosso grupo do WhatsApp, que eu não sei se a gente falou nesse episódio como faz pra participar do grupo do WhatsApp, mas na dúvida a gente repete agora. Você envia seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Álvaro. contato@locomotiva26.com.br. É, daí você vai mandar seu e-mail bonito sobre esse podcast, sobre algum podcast passado, ou sobre o que você gostaria de ouvir aqui a gente fazendo. Ou falar da sua noiva pra gente. Exatamente. E você acabou de ouvir a gente falando sobre um grupo de WhatsApp. Sim, nós temos um grupo de WhatsApp, queridos amigos, queridos ouvintes. É um grupo muito bacana que a gente fica conversando o dia inteiro, exatamente o dia inteiro e muitas vezes a noite inteira. Principalmente quando as pessoas estão drogadas, mandando áudios idiotas no meio da noite quando você tá dormindo. Áudio de outros áudios. Exatamente. Ficou muito bom aquilo, cara. Ficou foda. Como você faz para participar desse grupo do WhatsApp Suede? Você vai entrar no nosso grupo do Facebook primeiramente, que aí você vai acompanhar a zoeira e as informações diárias. Diga. Como que chama esse grupo? Passageiros do Locomotiva 26. Não, é só Passageiros do Locomotiva. Ah, tá, desculpa. É que eu não tô no grupo. Aqui ia ficar muito comprido, Passageiro do Locomotiva. Que eu não tô no grupo. Não, mentira, eu tô sim, tá? E lá em cima, fixado, grampeado no link junto com a Zelda, está o link para participar do grupo do WhatsApp. Lá em cima, grampeado, está uma criança. Não, mentira. No meu momento já veio o link e a Zelda pendurado sem braço e sem perna. Porque são crianças também, né, cara? Até quando isso vai? Então você vai acessar o grupo Passageiros do Locomotiva, só repetindo o que o Suede falou para reforçar. Acesse o grupo Passageiros do Locomotiva. Lá em cima, fixado no topo da timeline do grupo, está a postagem do grupo do WhatsApp. É só você clicar. Se você tiver no WhatsApp web, você já vai entrar automaticamente. Ou você clica pelo seu celular e você já entra também. Ai, custa nada. É rápido, fácil, prático. Indolor. E você participando do grupo do WhatsApp, você vai poder escolher músicas que estarão nos episódios mais zoeiros e muitas coisas mais, muitas coisas divertidas. E aí, de repente, a gente pode fazer alguma coisa de prêmios especiais. Ganhar prêmios, participar de orgias de traveco. Exatamente. E tudo mais. E é isso aí, galera. Agora sim, vamos aos e-mails. Não, vamos aos e-mails. E agora sim, vamos ao podcast. Eu quero fazer o que você faz. Mostre tudo, diga como é. Vamos lá, vamos lá. Agora que eu acabei de pensar que muito pouca gente vai entender a referência da minha introdução. Acho que a galera não vai entender a maioria das referências. Não, a do Tarzan e do Mufasa também fez. Sim, sim, mas... Por exemplo, Powerline. Esse é um filme excelente que ninguém conhece. Que ninguém conhece. Uma bosta, os melhores ninguém conhece. Lembro que eu tinha... Leon, você lembra que eu tinha fita? Eu lembro, assistia aquela fita até fazer buraco. A tia ficava louca, porque a gente assistia na casa da nossa avó ali, né? E a gente colocava fita e, tipo, rodava... O último e cantando volta junto. Volta a fita. Daí volta. Chegou um momento que você tinha decorado as falas, sabe? Detalhe, a fita é aquele VHS verde, né? É, não, porque o original da Disney era o VHS verde. É. Uhum. Queijinho, beleza! Cara, eu morri de vontade de comer aquele queijo, cara. É cheddar. É cheddar, eu sei, é cheddar. No tempo, naquela época eu não sabia. Mas mesmo assim, não acham um cheddar spray, né? Igual eu, aqui aquele... Aqui não. Lá na gringa, olha que bosta. Mas tudo bem. Mas antes, vamos começar... Bem lá atrás. A gente vai fazer uma passagem rapidinha por todos os filmes, só que não vamos tocar música de todos os filmes, né? Porque tem filme pra caralho. Tem. Aqui cada um escolheu duas, três músicas pra falar. E duas. Sobre filmes... Duas. Sobre filmes que marcaram. Três. Ah... Mas aí que acontece. Acontece que, de repente, sobra tempo, a gente pode colocar músicas a mais. Bom. Mas vamos começar lá atrás, em 1937, com a Branca de Neve. Branca de Neve foi o primeiro musical da Disney, que também revolucionou... O modo como foi feito uma animação. Fudida. Exatamente. Sim. E o Walt Disney não queria que fosse feito daquele jeito, mas por causa do prazo curto pra entrega, ele foi forçado a aceitar. E eles desenvolveram algumas técnicas pra parecer meio 3D. Logo aquela introdução, que tem uma floresta e tal, ele vai adentrando a floresta. Eles desenvolveram aquela técnica de construir layers e a câmera e afundando assim no meio das layers, sabe? E o pessoal puxando as layers pros lados pra dar a impressão de que você Sim. tá entrando mesmo. Então Branca de Neve trouxe grandes revoluções aí, e acho que uma das principais foi o Oscar das Neves. Oscar das Neves. Branca de Neve foi o filme que deu ao Walt Disney 7 Oscars. É, na verdade, 8. Um grande e 7 estatuazinhas pequenininhas. Caraca. Do Oscar. Ai, que massa. É verdade, foi do caralho. Mas vai ficar pra um próximo musical. É que é foda, né? Fazer um de musicais da Disney, que tem muita coisa. Sim, Disney tem Mas coisa Mas fica pra um próximo aí sobre a Disney, a gente coloca alguma música da Branca de Neve. Mas dá pra relembrar aí grandes clássicos como Eu Vou, né? Nossa, esse é clássiquíssimo. Tchum, tchum, tchum, fly. Também. Algo de errado não está certo. Mas seguindo aí, 3 anos depois, a gente teve um dos filmes que, pra mim, é um dos filmes mais bacanas, assim, que tem lições de moral, bem bacanas, que é o Pinóquio, em 1940. Sim. Eu sou humano! Yo! E pra mim tem uma das músicas mais bonitas da Disney, que é a When You Wish Upon a Star. Sim. Que o Gene Simmons gravou tempos depois num disco solo e dele. E ficou uma bosta. Gene Simmons o quis. Tô ligado. Como qualquer coisa solo que o Gene Simmons faz, fica uma merda. Sim, e toda essa pegada, principalmente aqui no Brasil, lá fora provavelmente também, mas veio de uma época em que os dubladores cantavam. E isso eu achava sensacional, porque o cara tinha que ser mais do que um dublador, né? Sim, o cara tinha que ser foda. É. Isso, eu acho que isso aí foi até o Aladdin só, né? A partir daí... No Frozen voltou. A mesma dubladora é a pessoa que canta. E, bom, enfim. Logo em seguida tivemos Fantasia, 1940 também. Que Fantasia também é diferente de todos esses, porque é um musical sem músicas cantadas, né? Exato. Todo instrumental. É, era meio Lago do Cisnes. Ah, Fantasia é o do Mickey. Isso aí. Mickey Feiticeiro. Que ele tinha aquele chapéuzinho azul. Sim. Nossa, aquele chapéu é muito da hora. Ele não tinha. Aquilo lá era do Merlin, e o Mickey trabalhava pra ele carregando água e tudo mais. Ladrão! E ele pegou o chapéu. Ladrãozinho! Mas foi um filme... É que assim, muita gente não gosta. Legal. É assim, é um marco, né? Aquela coisa assim. É que assim, foi um filme totalmente feito em cima de uma composição de orquestra, né? Sim. E isso é legal. Os movimentos Apesar das coisas seguiam as cacete, músicas. A gente respeita pela importância que teve. teve, né? É que pra criança certeza... também era um filme chato. Sim, não era um era filme pra maçante. Criança. É. E com certeza teve uma influência histórica bem grande nesse meio musicais. Inclusive, ele influenciou, se não me engano, o Pernalonga, com aquele episódio da ópera. Verdade. Tem umas cenas que lembram muito fantasia. Verdade. Não, é, e nos próprios episódios de Mickey, Donald, etc. Eu lembro do Pato. No começo era muito guiado por orquestra, os episódios. Sim. É que nessa época também, muitos desenhos eram feitos em cima de música. Pode ver os Tom e Jerry anteriores, eram Sim. muito legais e todos feitos em cima de orquestra. Sim. E, nossa, e era muito politicamente incorreto, Sim, né? Sim, era. Eu lembro que na tinha... Na verdade, na época não era, porque aquele tempo vendia cigarro pra criança. Sim, sim. Mas eu lembro, teve um episódio do Mickey que tinha os tufões, os tornados e tal, que eles se moviam de acordo com a música também. Sim. Só que no começo tava todo mundo muito feliz e ele tirando bife de uma vaca viva. É verdade. É, pois é, né? Na pauta a gente esqueceu de colocar um que foi em live action da Disney, que é polêmico pra cacete, que pouca gente conhece hoje em dia, que não, não é difundido. Vejo por quê. É, que é o Canção do Sul. Sim. E tem uma música muito boa, que é o Zíper e Duda. Que classicíssima. É o... Quem não lembra... Quem assistiu esse filme quando era muito pequeno, pelo menos da música, lembra. Sim. Essa eu acho que vale a pena a gente colocar um pedacinho. Confiram aí. Zíper e Duda, Zíper e Duda, my oh my, what a wonderful day. Plenty of sunshine in my way. Zip-a-dee-dee-da, zip-a-dee-ay. O Brasil samba que dá bamboleio, que faz ginga. O Brasil, o meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, Brasil. Um pouquinho mais tarde, a gente teve aí a criação de dois personagens novos, na verdade, que é o Zé Carioca e um Flamengo. Um Flamingo. Não, não, ele não era Flamingo, era um bicho mexicano vermelho lá. Não sei que pássaro escroto é aquele lá. Que pássaro vermelho? Uhum. Mexicano, ele Alô, amigos. Alô, amigos, mano. Tinha o Pato Donald, o Zé Carioca e um pássaro que era mexicano, vermelho. Não era tipo uma arara, não? Não. Não, acho ele lembrava que um Flamingo, mas ele era Eu esquisito. Acho que devia ser um pássaro ideia. Típico do México, porque ele entra no filme a partir do momento que eles vão pro México ali. Obrigado, eu adorava esse filme. E era bacana, ele foi bem acentuado com músicas gaúchas, principalmente na parte do Brasil. E também tem a polêmica do Pato Donald tomando cachaça. É! Só que no, na tradução eles falavam cachaça. Era, não, meio... era cachaça mesmo. É por causa do sotaque que eles colocaram verdade, no Zé Carioca. E não era a tradução, é a voz dele mesmo. Eles mantiveram a mesma voz pro brasileiro. É, mas personagem extremamente carismático, o Zé Carioca, né? Que é o brasileiro. É o brasileiro. É o brasileiro. É, não é o carismático, é o safado sem vergonha do caralho. Exatamente, exatamente. Bom, nessa mesma pegada aí com alguns personagens iguais, teve em seguida Você Já Foi à Bahia em 1945. Você Já Foi à Bahia também acentuado por música da Carmen Miranda pra caralho. E o Donald sambando absurdo. Eu não lembrava desse filme até vocês falarem. Eu tinha os dois, Alô Amigos e Você Já Foi à Bahia em seguida. Eu acho que a gente tinha isso aí na mesma fita também. É. Você já foi à Bahia? Não. Então vá. Eu Obrigado. Não quero. Virei. Eu não quero. Por que você deseja um mal pros outros? Olha o preconceito com a Bahia. Não é Alô, que a Bahia galera é muito da Bahia, calor. Um abraço. Eu detesto Eiberg, calor. É quente, não tem nada de preconceito. É que é verdade, é por causa do calor mesmo. É, Rio de Janeiro. É carnaval no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é bonito pra caralho, mas é quente pra cacete. Rio Grande do Sul, abraço. I'd say the first thing you need is a pumpkin. A pumpkin? Mm-hmm. Now the magic words. Salagadoola, menchikaboola, bibbidi bobbidi boo. Ok, 1950, tivemos a Cinderela. Cinderela, como que era a música mesmo? Cinderela, Cinderela, noite e dia, Cinderela. Que é na hora que ela tá fazendo o vestido com os ratinhos lá e tal. Tá. Não, na verdade, essa é a Quando hora que, ela, que eles estão ajudando ela, que ela tem que limpar casa. As é coisas. Mas de todas, a música mais legal da Cinderela é Bibi de Bob de Boo, que é da Fada Madrinha. Verdade. Tinha um ratinho lá que eu achava da hora. O Tatá. O Tatá, na hora que ela tava dando milho pras galinhas, só vi ele empilhando uma porrada de milho assim. Por que será que você achava da hora? Não, é porque ele era simpático e engraçado. Você colocar, né, a orelha em você, você vira o um gato. Não, eu preciso colocar uma touca, uma roupa bizarrinha. Uma blusinha amarela. É. E aquela cena que tem o ratinho enfiando as bolinhas tailandesas no cu do outro? Hã? É verdade. Não, é não. No rabo, não é no cu, né, ele cara? Ele tá vai colocando no rabinho pausa dele. Pausa naquela hora lá, parece que ele tá puxando negócio de dentro da bunda do rato. Ah, você é muito... Você tem uma mente muito feia, eu Pedro. Eu não, a internet que me cara, fez assim. Cara, você tava imaginando a puberdade do Tarzan. Velho, depois que a gente cresce, a gente pensa em cada coisa que não faz sentido hoje em dia. Não, mas, tá, ó, né? De fato, pompoarismo é uma... Que tem a ver? Ué, fazendo exercícios com bolinhas anais e vai tudo fazer... Mas o que tem a ver com musicais da Disney? O rato. Você vai fazer uma análise do esfíncter do rato agora. Mas é no rabo, do rabinho mesmo. Não, vocês são muito clientes. Então, coloídas. A gente vira pros outros, às vezes fala, ah, enfia tal coisa no rabo. Tá lá, tá aí a prova que você consegue enfiar as coisas no rabo. Exato. Foi você o sonho bonito que eu sonhei. Foi você. 1959, o que tivemos, Suede? Deixa eu ver aqui. Tivemos a Bela Adormecida. Se tivesse prestado atenção no papo, só, rapaz, ia ser céu, bom, né? Nem ia passando ser cola sendo certa, hein? É foda. Tá pensando muito na Luna. Tá pensando na Luna pra caralho. O caderno tá virado pra ele. Tá certo. Bela Adormecida, em 1959. Com aquele... Foi você... Essa, essa música me lembra do Tom e Jerry. Casamento. É música de casamento, exatamente. E refizeram recentemente pra Malévola, né? Essa música só me lembra o Tom e Jerry, o episódio que o Jerry congela o chão da cozinha inteiro. Verdade, e fica patinando. Eles ficam patinando no negócio. E, na verdade, isso é Stravinsky, não é? Isso daí foi tirado de uma orquestra. É uma orquestra, mas foda-se quem foi. É, foda-se. Do pau no cu dele. Morreu. É. Não tá ganhando dinheiro com a música que fez. É, tá aí os Mamonas pra provar isso. E, ó. Ô, Suede, ó. É. Cristiano Araújo. E daí, cara? morreu mais ele do que eu. Vixe, olha aí o Suede, que é a morte dos outros. Fez um ano. Não, cara. Ouça, o negócio é o seguinte, seu pimpolho. Você só tem que fazer como eu. Eu uso necessário, somente o necessário. 2016, nós tivemos o remake de um filme. 2016? Extremamente clássico. Que, ao mesmo tempo que é clássico, não é todo mundo que assistiu, que é Mowgli. É mesmo, Mowgli. 1967. Sim. O remake veio tarde pra caramba. Mas... Que só tem uma música que o pessoal somente lembra. Somente o necessário. Mas mesmo assim, é uma música icônica, né? Quem canta a música? É o urso lá. O Balu. Balu. Entendeu, verdade. Esse angu? Mas é claro, Balu. Você lembra? Eu não lembro. O Suede tá assistindo esse filme que é a filha dele de novo. Mowgli era filme de menininho, eu não gostava. Por que de menininho? Ah, porque todo desenho que tinha coisa mais de menino. É que não tinha princesa, eu não gostava. Tinha cobra. Não, eu não gosto de cobra. É, ela fecha o olho no trailer do Mowgli novo. Mesmo sabendo que é CG. Pô, não assistia Castelo Rá-Tim-Bum, então. Mas era diferente. Era um boneco de pano, né? É. Não, mas não é por... Mowgli eu não assistia porque eu realmente não gostava. Porque eu achava que era um desenho de menino. Tá, né? 1970, tivemos Aristogatas, mas ninguém liga pra esse filme. Eu assisti. Eu gostava, sério mesmo? Fofo. Do que trata esse filme? Não lembro, eu lembro das gatinhas que elas eram fofas. Eu assisti quando era muito pequeno, não lembro disso. A gatinha era muito metida, muito patricinha. Tá, mas eu lembro disso. Qual que é o enredo? Não lembro. Era a história dos gatos. São gatos. Gatos. É. Do gatos. Tinha, eu tinha que gato era faz tipo além de dormir, comer e derrubar gato as coisas da mesa? Ritual satânico. Entendi. E planos pra dominar o mundo. Isso é verdade. É, mas era tipo um Adamo Vagabundo, só com um gato, se eu não me engano. Trepar pra era mais ou menos isso. Mas, caralho, planos pra dominar o mundo você tirou do Como Cães e Gatos, né? Nossa, eu nem lembrei não, disso. Puta que pariu. Eu nem lembrei disso. Não, mas gato? Gato. É teoria da conspiração. Não, eu sei, mas ele lembrar disso. Ah, sim. Mas eu não tinha lembrado de Cães e Gatos. Pô, que filme. Me bosta, não, era legal, cara. Nossa. Na época, era legal. Não dublado gostava. Pelo Marcos Mion, né? E Caio Blá. Caio Blá. Vai tomar no meio do olho do seu cu. Um salve aí pro qualquer Murilo Benício, né? O Pedro tirou foto com ele hoje. É, lá, tirei pra caralho. Ó, vai estar aí no post a foto do Pedro com o Murilo Benício. Tenho aqui uma porção de coisas lindas nesta coleção. Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo. No ano do meu nascimento, 1989, um ano muito importante para a história do mundo, o ano em que teve também a queda do Muro de Berlim e muitas outras coisas boas, por exemplo, meu nascimento. É uma coisa grande. Surgiu o que, digamos assim, que foi os novos clássicos da Disney. Começou os novos clássicos da Disney a partir desse filme, porque assim, a mudança de Mowgli e Aristogato pra esse filme foi muito gritante, que é a Pequena Sereia. Que tipo de mudança você fala? Gráfico, essas musical, coisas? Musical, mudança tudo. Gráfica. Qualidade da animação, tudo mudou. Tudo mudou. E as melodias não eram mais as melodias de música clássica, pelo menos não necessariamente eram de música clássica. Não era. Pau no seu cu. Mas pega a animação também e compara. É a mudança muito grande. Músicas de Pequena Sereia. Músicas parte de Pequena do seu Sereia. Mundo. Tinha várias músicas, mas era Parte do Seu Mundo, que era a que a Ariel cantava. Aqui no mar. Não, criatura. Essa é a mais conhecida. Aqui no mar. Então, não, eu tô então, falando mas... de outra música. Nossa, que tinha também. Tá, então fala sobre não a música. Não vou falar mais também. Não, agora vai falar. Ah, toma, DR é na gravação. DR na gravação. Não vai cortar essa porra, não. Vai manter. Eu tô falando porque essa é uma música que você escolheu. Né? Sim, exatamente. Vai soltar só no final as músicas. Depois eu vou perguntar pra cada um por que escolheu. Não, a que eu escolhi foi Aqui no Mar, criatura. Então, por que você tá falando muito da outra? Porque não é agora hora de falar das músicas. Então vai, falei. Perguntou das músicas da Pequena Sereia. E eu ia falar que tinha a Parte do Seu Mundo, que era, foram duas músicas que ela fez. Uma antes de conhecer o Eric e outra depois. E Aqui no Mar. Vixe, Maria. Eu fiquei confuso agora, de verdade. Depois de conhecer o Eric. Fiz uma música só pra você. Você fez depois de conhecer o Eric, apontou pra ele. É, ficou estranho. Pois é. Mas as músicas da Pequena Sereia eram muito boas. Ah, só isso agora? Ela briga comigo, joga só isso e para. Ué, porque eu vou falar da música no final. Enfim, tivemos Aqui no Mar também, que foi um grande clássico aí. Fora isso, tinha aquela das coleções de Lero Lero. Ah, a música da Úrsula. Não, música... tô falando da coleção, porque ela tá olhando a coleção de Lero Lero. Mas ela é musical aquilo lá. Tem música. Não, é uma música. Aquela parte de música, eu não lembro. É música. Sim. E tem a música da Úrsula. Tem a música da Úrsula. A música da Úrsula é a melhor de todas. Que eu não lembro. A música da Úrsula? Não. Como você não lembra da música da Úrsula? Eu não lembro. Que, aliás, é a melhor bruxa que tem de todas. Porque a Baratuxa é melhor. Marangarico Tiribivoro. Gente, onde é isso? Não, mas a música da Úrsula, ela era meio macabra, né? Falava de magia mesmo, porque ela roubava a voz ou a alma das sereias e sereios se eles não conseguissem o que ela queria. Você sabia que a história original da Pequena Sereia é trágica pra caralho, né? Sim, eu sei. E é legal. Eu prefiro essas versões. Spoiler, ela morre no final. Sim. E ela não fica com o Eric. Não, ela morreu? Troca. Não, mas mesmo assim, ela troca ela. Ele troca ela. Aquela vira bolha de sabão. Ela se mata. Ela se mata com punhal. Isso aí mesmo. Porque quando ela anda, ela sente como se fossem facas nos pés dela. Isso é maldição, hein? É tipo voodoo. Voodoo é pra Jacu. Exato. Não me conformo em vê-lo, Gaston, triste e desanimado. Qualquer um quer ser você, ó Gaston, mesmo que mal-humorado. Ninguém nesta aldeia é tão respeitado, não há quem te possa enfrentar. Ninguém aqui é tão admirado. 1991, agora eu vou deixar você falar, né? Não, você pulou, não pulou? Ah, não, tá certo. É a Bela e a Fera. Ai. Ah, eu não sei. Legal, próximo. Brincadeira. Ô, Suede, tá com Coca-Cola na sua cara. Agora de verdade, eu não lembro de nenhuma música da Bela e a Fera. A Bela e a Fera, ela teve. Sentimentos são. É a classicona. Fazer. Ah, eu lembro a música do Gastão. A do Gastão é demais. Como que é? Sou foda. Tipo isso. É uma versão de época do Sou Foda mesmo. Exatamente. Que o Gastão tipo, é foda, meus músculos. Que não sei o quê. Yeah. Só faltou ele jogar um pau na vida. É. E o carinha lá, que eu não lembro o nome dele, aquele baixinho, que é babava no Gaston. É a nega do Gaston ali, né? Mas a Bela e a Fera tinha... Começava já com a música, né, da Bela cantando sobre a aldeia e não querendo mais viver naquela aldeia. Eu sempre gostei. Bela e a Fera é meu preferido de todos, assim, da Disney. E pela questão de como a Bela é. Porque ela é... Eu acho que ela é a única princesa. Ela foge do estereótipo princesinha, né? Ela não quer um cara, o bonitão lá que todas as meninas meninas querem. Ela quer a zoofilia foda. E é diferente da Valente, que a Valente já vira mulher macho. A Bela não, ainda ela continua sendo princesa. Exato. Se for ver assim também, a Jade, né, do Aladdin? É. Não, a Jade também não queria o cara foda. Jasmine. Você confirmou ainda. Caralho, é Murilo Benício. Mano. Vai tomar no cu. Olha quem que tirou foto com o cara. Olha quem que tirou foto com o cara aqui, ó. Sim, cara. É verdade. Vai estar no post a foto do Suede com o Murilo Benício. Eu lembrei da música por causa do remake que eles estão fazendo agora. Remake não, live action, né? É. Com a Emma Watson. E dizem... Que ela é gostosa. Não. Não, dizem que vai ter todas as músicas e até algumas a mais ali. Ah, pelo trailer também tá bem parecido. O trailer tá extremamente semelhante. Puxou bastante aquele visual meio escuro, mas... Gótico, né? Barroso. Gótico, barroco. Barroco, rococó. Gótico, lolita. Suede. Eu acho, Gustavo. Hã? Hein? Meu Deus, gente. Como é que é? Esqueceu o passado? Ah, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não falei nada, tô falando do filme. Abraço, ótimo. Não tem problema. Suede, gótico. Mas a Bela e a Fera... Não, sou gótico. É o filme inteiro é com música, né? Todas as partes do filme, as divisões, tem alguma música. Exatamente. Quando a Bela tá lá na aldeia, quando o pai dela fica preso e aí ela vai salvar o pai dela e troca de lugar com o pai dela. É mesmo, tem isso no filme. Tem isso. Nem lembrava, só de uma vez só. A fera, né? Pô, a fera tá lá. Leve esse velho, desgraçado. Eu não fala assim. Não, a fera tá lá, sozinha. A fera precisa de uma princesa, de alguém que o ame de verdade pra poder libertar ele da maldição. Ele tá 10 anos amaldiçoado. 10 anos sozinho. 10 anos. Sozinho. Então o pelo da mão foi pro resto do corpo. Ai, 1900. Ai,1992 foi o ano de orgias. Demais. De traveco. Com o esquete de montão. Solta o DR aí. Eu tava com meus manos lá na minha quebrada. Chegou o Vanderlei e veio com a ideia errada. Ele virou pra mim e fez a proposição. 1992 tivemos Aladdin. Aladdin, nossa, e clássico. Foi a partir daí que eu vi os filmes da Disney no cinema. Clássico foda. O Márcio Simões fazendo a voz do gênio, cantando demais, as músicas. Demais. Muito foda, muito na versão foda. Em inglês, Príncipe Ali. Versão em inglês era o Robin Williams. Robin Williams. A música do Príncipe Ali, que é quando ele tá chegando no... Príncipe Ali, é esse aqui. Cara, ali muito, bom. Muito bom. A música do gênio, meu, você nunca teve um amigo assim. Sim. E, cara, o mais legal do Aladdin... Poderes cósmicos e fenomenais. É muito bom, cara. Dentro de uma lamparazinha. O melhor do Aladdin, o que mais destaca, assim, pra mim, é que pela referência da Arábia, as escalas das músicas são todas quebradas, menor harmônica, e isso deu uma quebra muito boa nas músicas da Disney, que eram todas... Eles usaram a referência de música muito bom. Regional ali. Sim. Muito forte, muito forte. Antigamente, também, como era mais na questão menos da Idade gênio, Média, né? E tal, eles seguiam bem mais aquele estilo de música pra todos os filmes. É. Sim. E principalmente no Aladdin a gente vê a grande mudança que teve de músicas deles realmente enquadrarem o ambiente em que o filme se passa pras Exato. Músicas. Então, eu falei de Pequena Sereia porque, por exemplo, Aqui no Mar é uma mudança muito grande das músicas. Sim, mas se fosse pra enquadrar no lugar, deveria ser cantado em baleiês. É. Só... Como ficaria, Pedro? Adora eu ainda. Não sei, eu não falo. Ontem você falou que falava em baleiês. Eu falei só pra referência, rapaz. Mas ó, a música do gênio já é uma música extremamente cassino, Las Vegas. Já. Sim. Até porque tem essa pegada dos letreiros tem. Aparecendo. É porque e tudo mais. Ele é surreal, né? Então ele não precisava seguir esse parâmetro. E, pô, é um puta filme. Eu sou fã do gênio. Esse filme é um dos meus favoritos aí da Disney. Disparado. O gênio, ele é muito máscara, tá ligado? Ele é muito personificação de máscara. Ah, lembra bastante mesmo. E nessa época também, o arranjo de voz começou a ser muito mais foda. Principalmente no dueto entre Aladdin e Jasmine. Sim. Sim. Eles fizeram lá um trabalho de voz muito foda. Mas tem a versão da Eliana cantando com o Daniel também. Nossa. Ah, lá, não, pra a pior... A pior versão pra mim não é nem essa. A pior versão pra mim é daquele casal que cantava ópera que ia no programa da Eliana. Nossa, é verdade. Não, não era no programa do Raul Gil? Ah, era em todos. Na época eles iam em tudo que é lugar. Mas, tipo, o cara chorava cantando. Ah, eu só vou colocar um trechinho pra vocês ouvirem, ouvintes. Pra vocês ficarem com vontade de dar um tiro na cabeça. Como o nego faz isso? Eliana e Daniel. Aliás, também. Uma coisa que eu não entendo, e isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente na trilha do Frozen, que é a mudança da música do filme pra proceder com a trilha sonora. Por quê? Medo. Por exemplo, no filme a gente tem os atores cantando. Quando passou pro CD, jogaram um monte de cantor de ópera, no caso do Aladdin. Eu não sei do CD do Aladdin. Em Frozen a gente vai chegar logo menos. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze. 1994, o ano que fez muita gente chorar. É, eu sei do que você tá falando. É tetra! Não, mentira. Mas... 1994, tivemos o Rei Leão, um filme nazista, um filme... Esse filme muita gente tinha em casa. Sim, eu tenho na fitinha hoje. Verde. A gente tinha em casa. A gente tinha, eu assisti no cinema, assisti em casa porrilhões de vezes eu também. Eu assisti no cinema nessa segunda vez, que eu era muito novo, né, na época. A gente assistiu. Isso é uma bosta, eu posso falar que eu vi tanto o Rei Leão quanto o Jurassic Park no cinema a primeira vez e a segunda. A minha vida estragou de tanto caralho. Assistir. Jurassic Park eu acho que eu assisti também. Não... Foi em 94 também. Sim. Bom, o Rei Leão já... Na verdade, um pouquinho ali atrás... Ou não. Não, tô falando merda. Ah. No Rei Leão, conseguiram fazer um personagem, um vilão, que você odeia. E ao mesmo tempo você ama. Sim. É. O jeito porque, dele. Tipo, nossa, que cara filha da legal. Puta, sabe? Mas ao mesmo tempo, porra. O cara é da hora. Ele tinha carisma, né? Exato. Ele tinha um carisma pra conquistar. Aquela parte, ele é sarcástico. Aquela cena dele cantando e todo mundo marchando embaixo. Mas nazismo total, exatamente. E esse filme foi muito usado pelas igrejas evangélicas pra falar das mensagens subliminares e tal. Primeiro de tudo, não aparece escrito sexo no filme. É sound effects. É SFX, não é I. Exato. É por causa... Isso foi uma homenagem ao pessoal da trilha sonora do filme. Sim. Dos efeitos sonoros. Sério? Exato. Eu não sabia dessa, não. É. Na hora que o Simba deita, assim, e voa não, um monte de coisa. Não, sei que cena que é. Eu todo mundo vi um falava rei. Que era sexo. SFX, né? SFX, Sound Effects. Sim. E já veio com uma pegada de música africana ali. Já. Batuque sendo utilizado em quase todas as músicas. Sim. Elton John. Inclusive, teve esses dias. Esses dias, ano passado, não lembro exatamente quando, teve um caso do coral que fez a música principal, sim, da música tema, embarcar num avião e começou a cantar dentro do avião. Verdade. Foi legal. Pra caralho. Mas eles... Não é eles que fizeram. É o povo que apresenta na Broadway. É o povo que apresenta na Broadway. Ficou ótimo. Mas ficou perfeito. Puta. Tá, que pariu. Aquela música. Como é que você cantou? Timbalaie. Eric, você tá muito quieto. Essa música. Essa música eu acho bonita. Essa música eu acho bonita. Essa música eu acho bonita. Vai ficar aí. Você pode colocar pra finalizar o cast essa música. Boa, boa, boa. Demorou. Mas vê, pô, teve músicas épicas, classicíssimas. Hakuna Matata, a música do Scar, que a Se Preparem. Ciclo sem fim. Até a paródia. Posso continuar? Pode. Posso continuar? Até a paródia do Timão da música do Elton John, que é final feliz escrito está. Nossa. Que má situação. Eu tô ligado, eu lembrei. Que tipo, cena. Eles perderam o protetor deles ali, né, cara? Mas tem uma parada política muito forte nesse filme, né, cara? Tem uma carga emocional muito grande. Sim. E falando em Timão e Pumba, teve desenho depois do Timão e Pumba. Sim. O desenho do Timão e Pumba foi legal. Antes ou depois do filme? Depois. O desenho do Timão e Pumba foi bom, mas o terceiro filme do Rei Leão, que é o point of view do Timão e Pumba sobre a história do primeiro filme, é chatinho. Não precisa. Eu assisti algumas vezes, mas não... Eu assisti algumas vezes. É porque... Não, eu assisti algumas vezes, ele é chato. O filme, quando é chato, eu não assisti nem a primeira. É bem dispensável. Eu já adotei uma coisa pra mim. Filme da Disney, assista só o original. Se tem dois na frente, normalmente é uma merda. Não, o Rei Leão 2 até o que vai gerar, o que vai gerar uma discussão aí. Tô com medo de Frozen 2. Lá pelo ano de 2013 vai rolar uma discussão aí, então, daqui a pouco. Mas vamos lá, vamos lá. Rei Leão, épico, foda. E acho que foi um marco de grandes coisas pra Disney. O engraçado é que o Rei Leão era pra ser o filme B da Disney. O Dumbo era pra ser o filme A. Nossa. Tanto que o Rei Leão foi feito pela equipe B, caraca, da Disney. Que depois foi promovida, com certeza. É, com certeza. Provavelmente basta a equipe do hoje, Dumbo, né? foi demitida inteira. É bonitinho. É chato. Ah, mas então. É bonitinho. Só que lançaram ao mesmo tempo que o Rei Leão. Ficou apagado, né? Pra caralho. Mas o Dumbo é triste pra caramba. Sim. Isso é chato. Para, Suede. Eu vou tacar a cola na sua cara. Você acha que eu sou selvagem? Você viajou bastante. Talvez tenha razão, mas não consigo ver. Mais selvagem quem vai ser? Precisa escutar com coração. Ok, agora vem um filme que eu não lembro muito. Na verdade, eu nunca tive muita paciência pra assistir. Eu jogava o joguinho desse filme. Qual? 1995, Pocahontas. Pocahontas eu assisti uma vez eu só. Eu nunca assisti. E ele... Puta merda, foi um corajoso lançar esse filme. Porque a história original, Pocahontas, tinha 12 anos. Caraca. Mas aí, como, qual é? Do que se trata? É aquele negócio do... Você assistiu Avatar? Do cara civilizado que foi pra... Não, sério. Assistiu Avatar? Eu tenho medo do que você vai falar, porque da última vez que você falou de Avatar... Não, troca... Era alguma coisa relacionada a Smurfs e estupro. É, o que eu falei, Pocahontas sendo estuprada por Smurf nasce o Avatar. É porque isso, a história do Avatar é exatamente a história do Pocahontas. É só trocar os navios por índios. É verdade. É exatamente igual. Inclusive é o cara a questão da civilização. Da é o cara da civilização que vai lá incomodar a pessoa que tá lá no mato, feliz, brincando com o beija-florzinho, que era amigo dela, falando com a árvore. A diferença é que os navios eles têm cabo USB, né? A gente... Mas o caso verdadeiro da Pocahontas foi um caso de pedofilia, que a Índia tinha 12 anos na época. Olha, que teve bom. O casamento entre os dois, teve tudo aquilo. Ah, vamos fazer algo feliz relacionado a isso. Precisamos de dinheiro. Mas tinha um cachorro legal. Pois é, vamos transformar ela numa mega gostosa. É que assim, peraí, em que ano foi isso? Da Pocahontas... 95. 95 que caiu o desenho. Mas esse caso é bem, bem mais antigo, não é? Velho. Não. Ah, vai tomar... Mano, é da conquista da América, velho. Ah, tá. Não, é que eu não tava ligado. Eu não peguei a referência. Caralho, mano. Só que o americano lutando contra colonizador. Não, tá, não, mas é que porque no Brasil ainda tem índios, tá ligado, né? Lá também, mas ninguém tá brigando com o colonizador não, até hoje. Caceta. Ok, ok. Que vamos... cacete, mano. É porque antes, se você, podia casar com índio. Eu tento mudar índio, de tá assunto, ouvintes. Só que eles continuam discutindo. Você podia caçar índio é no mato difícil, e casar. Já com estamos eles. A 40 minutos de gravação. Seu avô deu um tiro na Índia. É complicado. Não é fácil lidar. Mas sou índio, sério. É fácil lidar com conversas paralelas. Escuta isso. É sério, cara. Fala, eu quero rir. O vô dele. Meu bisavô. Ele caçou uma índia, laçou na corda e casou com ela. É sério, não é brincadeira. Ele deu uma chapuletada na cabeça dela e saiu puxando pelo cabelo, né? Pegou as bombachas, jogou lá. Ah, é, foi mais uma. Ah, não é à toa que você tem problema, né, cara? Ai, porra. Pocahontas, eu esqueci o nome da música agora. As Cores do Vento. As Cores do Vento? Eu era não sei. Esse o nome da música? Eram músicas muito bonitas que tinha no Pocahontas. Só que o filme era chato em pra si. Caramba. A história era chatinha. Eu não consegui assistir nenhuma vez. Mas eu achei o Avatar. Imagina vezes. Pocahontas. Eu assisti algumas vezes. Até pelo menos mas... em 3D, né? Mas é chato pra caralho, não adianta nada. Ah, mas eles trouxe... Eles têm cabo USB, cara. Daí, eu também tenho em casa. Meu Play 4 tem é mais legal que ele. Em 1993, estreia o Mundo de Jack. Fala isso, Ed. Já que você quer falar pra caralho. Eu não quero falar pra agora caralho. Agora vai falar. É um filme muito legal. Filme de Tim Burton, feito em stop motion. Sim. Aquela antiga técnica de cinema. De massinha. Não, cara, mas assim, eu tenho um grande carinho por esse filme. Pela temática. É uma temática sombria, muito bonita. Oh, eu sou true. Eu sou gótico. Eu cortava meus pulsos. Suede gótico Lolita. Solta uma foto aí no post do Suede gótico. Nossa, que visão do inferno, cara. Eu fico imaginando o Suede com essa barba com o vestido de gosto que Lolita com o olho pintado. E aí, velho? Nossa, ah, os fetiches do Eric, mano. Então, e as músicas do filme? Então, cara, a música clássica This Is Halloween. Todo mundo conhece essa música. Tem, sim. O Marilyn Manson regravou. Na verdade, tem várias. Tem essa, tem não, a... Tem a do Monstro Verde lá. A do Monstro Verde, que é o Bicho Papão. É. Tem a do Natal. O Monstro Verde não era verde. Era verde. Não era por causa da iluminação naquela cena que ele aparece. Porque fora daquela sala, ele era cor de saco de estopa é mesmo. Isso que eu falei. Ele era um cinza meio esquisito. Isso eu reparei quando tava jogando Kingdom Hearts. Nossa, é verdade, hein? Então tá, porque né? Porque no filme eu não lembrava dele não ser verde, tá ligado? Uhum. Não, mas eu tenho um carinho muito grande por esse filme porque eu gravei essa música com as minhas crianças. Mas já. É um estranho saindo da sua estranheza. Zona de conforto. Sim. Da sua estranheza. É, tem pra conhecer outra estranheza. Olha só que bonitinho, que fofo. Eu tenho um busto do Jack. Ninguém sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Eu não lembro direito. Puta que pariu. Saiu da terra do Halloween. É. Ele era, tipo, o rei do Halloween. Sim. Ele tava meio deprimidão, saco cheio de tudo. É. Foi pro meio da floresta, numa clareira. Aí ele achou as portas as e tal. Eu assisti faz muito tempo. E aí ele foi pra porta do Natal. Caralho, todo Natal passa essa porra do ele resolveu que ele ia ser o Papai Cruel. Que ele se esmou com o Papai Noel. Era Papai Cruel. E aí ele fez uma maior bagunça. Aí lá. Quando ele foi entregar os presentes, tudo ele mais, entregou umas desgraças pra caralho. Tomou tiro. Ele tomou bala. Ele tomou tiro da polícia num filme da violento, Disney. Foi violento, cara. Foi violento, verdade. É isso mesmo. Mas isso é mesmo. Que é Disney com Tim Burton, né? Então. Então, por isso que eu pensei que Sony Todd também era da Disney. É. Pô, mas a diferença grande em você decolar alguém em filme mesmo, live action, comer e você, carne. Né? Fazer comer torta. Carne humana. Fazer torta de carne humana. Aqueles não... Frankenweenie e Noiva Cadáver também são da Disney ou só o Tim Burton? Eu acho que é só Tim Burton. Noiva Cadáver eu tenho dúvida, mas eu acho que não é da Disney. Porque ele também tem umas músicas é muito legais. É o mesmo esquema do Jack, o Noiva Cadáver. É isso que eu ia falar. Frankenweenie também, caralho. Do... É o tô... Frankenweenie também é a mesma pegada. Frankenweenie tem música também? Não. Mas as músicas do Noiva Cadáver são bem legais. São tá? Muito boas. Waxy, wait up! You forgot your lunch. Have a good day. They've been laughing since I can remember. But they're not gonna laugh anymore. No more Maxi the Geek. No more Goof of the Week like before. Tá, agora voltando pra 1995, tivemos o Pateta, o filme. Que esse que ninguém muito conhece, bom. Tem ninguém umas músicas sensacionais. Demais. Pra mim é uma das melhores seleções de músicas, assim, da Disney. Disparado. Esse eu posso dizer que é o meu filme favorito. Esse é bom pra caralho mesmo. Eu fui assistir depois que você falou, que o Rafael falou, porque, na verdade, eu acho que eu assisti quando era criança, mas não lembro. Não lembro, assim, cara, de muita coisa. Bom. Eu não achava esse filme em lugar nenhum, eu comprei na iTunes e comprei no YouTube caso algum deles exploda um dia. Caraca. Porque não acha em DVD, só saiu em DVD louco. Em Portugal. Caceta. Ou seja, português de Portugal. Sim. Ah, português de Portugal é legal. Ah, mas não, você assistiu. A dublagem deles é ruim. Ah, a dublagem de Portugal pra assistir é qualquer coisa é uma bosta. Bora, pois, Pateta. Mas o enredo é simples, é o Max querendo conquistar a Roxanne e ela é super fã inventa do... umas mentiras, é o popstar da... Popstar da época, como o Powerline. Como todo mundo que tá querendo pegar a mini e nem inventa as mentiras fodidas. Mas né? ele extrapolou um pouquinho nas mentiras, né? Ele fala que ele é amigo do Powerline. O pai dele é amigo do Powerline. Aí ele muda o mapa da viagem. Que eles, na verdade, iam fazer uma festinha pesqueiro, na... Pesqueiro eles iam fazer. Eles iam Cala pescar. Boca, fala, carai. Eles iam fazer uma festinha na casa dela pra assistir o show do Powerline, mas o Pateta chamou o Max pra ir pescar. Então a desculpa que ele inventou foi que ele ia no show do Powerline. Meu pai vai me levar para ver o show do Powerline em Los Angeles. É o que ele fala. Yep. E ele só que daí o pai dele quer pescar, porque o diretor disse que ele é um delinquente e vai terminar na cadeia. Isso, eu não lembrava disso. E o Pateta fica pilhadaço, maluco, e resolve levar ele pra pescar, porque, Renan, por que não, né? Como impedir alguém de se tornar um criminoso? Passa destruindo os sonhos dele, né? E tem uma cena muito boa que é do Pé Grande com o Walkman. Nossa! Que toca BG's. Dançando BG's. É mesmo. E daí, bom, enfim, eu não vou dar spoiler. Spoiler quem que... de um filme de 40 anos atrás. Um filme de 40 anos atrás que ninguém viu. Ninguém viu. Isso que é ninguém foda. Viu. Então... E é um filme sensacional. O final dele é muito bom. É um Sim. filme sensacional. Quem tiver curioso aí, procure no YouTube. Se você não comprar no YouTube, você vai achar uma qualidade bem bosta, mas dá pra assistir. É um filme foda. Coreografia da peça. Coreografia da peça. Aliás, é a grande tacada, a grande lançada. Tem nome essa porra. Aliás, eu vou deixar aí um vídeo de um live action que fizeram. Demais. Dessa cena do show do Powerline. Eu não vi. Mas é o lance perfeito. É o lance perfeito. O arremesso perfeito, alguma coisa assim. É alguma coisa assim. Deve ser arremesso toda mesmo. Toda minha vida eu imaginei descer, ir até lá. Passear lá. Lá fora, como alguém comum, me deu um dia. Saindo de um filme feliz, a gente entra num filme... Eu acho que o teor desse filme é bem pesado. Principalmente visto que a Disney vende filmes como Aladdin, Rei Leão, que são musiquinhas felizes e tal, e de repente lança o Corcunda de Notre Dame. Sim. Esse é um filme tenso. É bom pra caralho, as músicas são muito boas. Sim. Mas é pesado pra demais criança, esse filme. Pra criança não é bom. Ele desde humilhação em praça pública. Não, pra criança não dá. Até o fim trágico do herói. É, nossa, cara. Eu não lembrava da história do Corcunda de Notre Dame. Eu assisti faz uns 2-3 meses, assim. E quando eu vi o final, que eu não lembrava, eu falei, tá explicado por que eu não gosto. Porque o final é muito trágico. Eu só sei que ele gosta dela e ele gosta da Esmeralda, não fica com ela. E a Esmeralda gosta do guardinha lá, né? E aí, pra lutar contra o vilão, ele acaba morrendo também. Eu não lembrava disso. Nossa, cara. É muito triste. É tenso demais. Eu lembro que quando deixam ele na escadaria da igreja, quando ele é bebê, tipo, eles pegam ele, mas é a expressão facial que o personagem faz ali, e é de ao nojo, descobrir, né? Eles pegam ele pra não juntar mais barata no lugar que ele tá. Basicamente isso, pra assombrar, sei lá, assustar bandido, sabe? Eu gosto dos gárgulas. Eles colocam ele pra ficar só lá os gárgulas são legais. Eu lembro que os gárgulas a gente tinha no Kinder Ovo, os gárgulas. Sim, eu tinha também. Na verdade, tinha todos do Corcunda de Notre Dame. Tinha, assim, até um bode tinha. E depois saiu um desenho, eu não sei se era do Corcunda ou se era dos Gárgulas. Era do Gárgulas. Disso também. É. Era dos Gárgulas. Passava no Disney Club. Era bem bacana também esse desenho. Só que era um pouquinho mais... era mais light, né? Bem mais leve. Passava no Disney Cruise, né? Passava. Cara, mas bem mais light. Teve filme, não. Teve desenho do Rambo também. É verdade. Não? Mas o Corcunda de Notre Dame é muito pesado. Triste. Mas é um ótimo filme. Sim, muito bem feito. Mas é o clássico... A clássica animação que não é necessariamente pra criança. É realidade, né? E desse dia em diante, o nosso Hércules não parou mais. Ficou famoso. E assim, virou ídolo. Ah, yeah! Bem feito! 1997, Hércules. Muito bom. Hércules, é bom pra caramba. Ótimo. Esse eu quase quebrei a fita de assistir. Apesar deles cagarem foda em cima da mitologia grega. Ah, sim. O filme é muito bom. É bom. Mas é engraçado. É engraçado que muita coisa da mitologia grega que é quebrada é por causa do Phil. Não. Que ele zoa, assim? Tipo... É que todos os heróis da época, eles colocaram como se tivesse sido treinado pelo Phil. Treinar não, mas, por exemplo, Phil? Você sabe que... O Phil da vida? Quem mandou matar o Hércules... Não, o sátiro. Ah, ai, ai, ai. Nossa, cara. O Phil da vida. Quem quis? O Phil da vida treinou todos. É isso aí, parabéns. Treinado pelo destino. Quem ia matar Hércules era Hera. Foi Hera que colocou as cobras pra matar Hércules. Hades não é ruim, ele só guarda o inferno. Exato. Sim. E Hércules... pintou caneca e comeu todo mundo no Olimpo, assim como todo mundo comeu todo mundo no Olimpo. O Phil, no caso, é pra representar o sátiro. O sátiro Phil é o sátiro. Sim, mas não tem nada a ver com treinar herói. Mas no filme, ele no que Hércules, treinou todos. Ele treinou todos os heróis. Ele até fala do Aquiles, ah, porque o Aquiles era um cara e foda, é e sei lá o quê. Hércules, mas né? Aquela merda de calcanhar, ele só dá um tim no calcanhar e tipo a estátua desmonta, tá ligado? Eu lembro. E daí é engraçada a cena. Não, mas eu vou provar pra você que eu posso ser herói. Ele pega um braço de estátua com um escudo gigantesco que tem do lado de fora, gira e joga, tipo, o cara fica what the fuck, sabe? Mas é bacana. E tem a história de romance ali no meio, né? Dele e da Maggie. As músicas sensacionais. É nesse filme que ele desiste da divindade dele? Sim. Depois teve os desenhos também, né? Do Hércules. E aí tinha os 12 trabalhos de Hércules, era no desenho, não no filme. No filme também passaram meio por cima. Eu lembro, a transição. Eu lembro de assistir o desenho. O filme eu fui assistir e depois comecei a namorar o Rafael. E o desenho também tinha o Ícaro, né? Sim. Tinha Ícaro. Tinha nada a ver com a mitologia de Hércules. No filme também. No filme também tinha Ícaro. No filme tinha o Ícaro. Tinha? Tinha? Onde? Era o Ícaro? Não era o Ícaro. Não. Você tá confundindo com o Mensageiro. Isso, eu tô confundindo. Hermes. Eu tô confundindo com o Hermes. Ai, mano. Quando o Zeus tá criando o Pegasus. Não, criando não. Ele fala que é porte de um alazão, sei lá o quê, com o cérebro de um passarinho, tá ligado? Ele, tipo, porra, essa, velho. Não, é bom, é bom, cara. Esse filme é muito bom. As músicas são muito boas. Sim, de zero herói. São bem do tipo. Aquelas músicas das divas americanas, né? É, isso, justamente dessa música. Elas são cantadas pelas pinturas. Essa é sensacional. E a adaptação das músicas pro Brasil também ficou muito foda. É, desenho eu só conheço as músicas em português mesmo. Em inglês eu conheço por causa do joguinho do PlayStation 1. É. Nossa, aquele jogo era muito bom, cara. Puta jogo. Era meio bosta, na verdade. Ah, era legal, era legal. Pelo menos não era lazarento igual do Rei Leão. Não, do Rei Leão era muito bom. Legal. Era. Não, era legal, mas... Primeiro jogo em desenho. Se passar da segunda fase lá, já era difícil. Não, passar do cemitério de elefantes. Não, passar da parte dos macacos era lazarento. Não, era fácil aquilo. Ah, era fácil pra caralho. Eu tenho várias trilhas sonoras da Disney, até em alemão, japonês. Legal. É muito legal. Em alemão é Deve engraçado. Ser demais. Este caso é muito raro, mas jeito sempre tem. 1998, Suede. 1998, nós temos o... Mulan. Cara, que filme legal. É o Suede. Por quê, cara? Cansou de ser mulher, virou macho. Idiota. Quer dizer, tentou virar macho, mas não deu muito certo. Esse filme, cara, eu acho que esse filme eu assisti antes que o do Hércules. Nossa, eu acho que as feministas vão, né? Pirar. Cansou de ser mulher, virou macho, Tammy Gretchen. Foda. Tammy Gretchen. Ok. Ah, como é Mushun? Como que é o nome do dragãozinho? Mushu. Cara, ele é muito adora bom. Tanto esse filme que nem lembra o nome do bicho. Minha memória é ruim pra essas coisas que faz tempo que eu não vejo. Faz tempo que eu não vejo, eu esqueço muito. Mas o Mushu é muito bom, cara. Eu adorava ele. E aquela música do... Que não, cara, não vou desistir de ninguém. Cara, eu tava vendo ela hoje e quase chorei. Quase chorei. Porque ela tem uma crescente. Ela tem uma crescente muito foda, tá ligado? O que foi? Prossiga. Era isso. Ah, entendi. Mulan, eu não gosto muito. Tá, o que você... Cara, é muito... Tá, mas o que se trata, Mulan? Você só falou, não, porque é o Mushu. Mulan é o seguinte, o Mushu é o dragão de bosta também. É, que assim, tipo, era o guardião e tal. A Mulan, ela queria ir pra guerra, só que ela não podia porque ela era mulher. Ela queria defender a honra também, mas ela era mulher, ela não podia, tinha todo esse impasse. O pai dela estava velho. Ela queria proteger o pai dela porque ela estava velha e ele não podia ir pra guerra. Exato. Agora um detalhe também, quem que dubla o Mushu em inglês? Quem? Ed Murphy. É o Ed Murphy. Verdade, verdade. É. Aí ela se veste de homem, se passa por homem pra ir treinar. E ela é um zero à esquerda, assim como todos os outros que estão lá no treinamento. E com muito treinamento, ela se supera, a história de superação, vai pra guerra e tal, no meio disso o treinador descobre que ela é mulher, se apaixonam e por aí vai. É, ele bem que ficou pensando, nossa, que homem bonito. Então, é meio estranho isso, né? Por aí, tipo, a música do Velhas Virgens. É tipo o Diadorim. Peraí. Quê? Diadorim. Grandes Sertões Veredas. Então, vamos pra 1998 novamente. O Rei Leão 2, Jéssica. O Rei Leão 2 é... Ah, é um... Eu prefiro do que o Rei Leão 1. Talvez por... Some daqui. What? Eu vou tacar coca na sua casa, você não pode tomar. Ela tá guardando coca só pra isso. Eu tô guardando coca pra jogar em alguém. Eu gosto do Rei Leão 2 porque eu tenho motivos. Eu tinha... Quando saiu o Rei Leão 1, em 94, eu tinha 3 anos. Então eu não assistia, assim, não lembro. Agora, eu ganhei a fita de aniversário do Rei Leão 2. Ganhei de uma tia minha. E essa fita era o dia inteiro passada. E era quando apareceu a Kiara, que era a filha do Simba, né? Que era o reino do Simba. E as músicas do Rei Leão 2 são muito boas. Que é quando, como o Scar morreu, a Zira, que era a... Ela era a mulher ou a irmã dele? Ah, deve ser tipo um amante, né? Lá eles eram tudo. O reino animal é um reino meio confuso, né? Como diria o Mamonas. Essas porras são tudo cachorro igual. Cachorro que come a própria mãe, isso, sua irmã e suas tipo filhas. Isso. A Zira, ela tinha que defender o Scar e queria voltar pro reino, porque eles foram exilados. Então Sim. Ela cria o Kovu, que é o sobrinho do Scar, filho dela, pra matar Mufasa. Pra matar Mufasa, não. Pra matar o Simba. Porque Sim. Ela quer que ele seja o novo rei, porque ele era o único homem único macho. Único homem. Tava a Cristina Rocha aí. Tem uma música que a Zira canta pro Kovu, quando ele ainda é criança, que é sensacional, assim. Ela lembra muito a música do Scar, que o Eric falou. Eu não ela lembro das músicas. Ela é super pesada, super, sabe? É o tipo de vilã que a hora que tá cantando a música, você se encanta. E aí dá ruim, porque ele vai para as terras do reino, se apaixona pela Kiara. E aí, pô, a Zira descobre que ele tá apaixonado. E aí tem uma briga muito feia. Eu lembro, lembro. E eles morrem. Mas assim, eu acho. Eu acho o primeiro melhor. A Zira morre. Gosto do segundo, principalmente depois de ver a série lá do Rei Leão Hipster, que lançaram faz pouco tempo aí. É verdade. É muito escuro. Ah, não, não. Não, mas é engraçada pra criança que tá conhecendo agora. É, mas. Nossa, criança de 3 anos. É. Como que chama? É um leãozinho com moicano. Umas paradas. Eu acho que não é foda dessa bosta. É. São os filhos. O Guilherme Briggs, que tá dublando um dos personagens. Ah, deve tá ganhando bem. Ele tá dublando um dos personagens dessa série. Do Guardiões, alguma coisa. É alguma coisa assim. É alguma coisa assim. Da. De quando o Kovu foi pras terras do reino. Não, não tem o Kovu. Na verdade, são os filhos, né? Os filhos da Kiara e do Kovu. São os filhos da Kiara e do Kovu nessa série nova da Disney. Mas não é filme, é sériezinha que passa na. Daqui a pouco não é nem Rei Leão mais, vai estar tá falando da Família Leão. Centésima geração deles. Exato. Ah, mas Rei Leão 2 é muito bonitinho, muito bem feito pra conseguir. Sim. Não supera o clássico que é Rei Leão 1, mas é muito bom. Eu tinha, fita, eu ganhei numa revista na época. Tenha fé em tudo que acredita, os mundos distintos são. 1999, surge o primeiro CD bom do Ed Mota. Tarzan. Tarzan. Tarzan é muito bom, muito bom, muito bom. Fala aí, fala aí, fala aí. Fala aí o quê? Sobre o filme. Não, todo mundo não conhece. Lembra. O rapaz que abandona, que os pais morrem quando tá na floresta, ele é cuidado por um macaco e chega a Jane lá e ele pensa, nossa, existe mulher sem pelo. Ela não é... Era, deixa eu ver o que é. Que coisa feia. Que coisa feia. Tô sentindo que vai dar merda, hein? Uma coisa que eu fico imaginando sobre Tarzan, quanto tempo o cara ficou lá na selva sem escovar o dente pra chegar a Jane e beijar ele lá? Gente, é verdade. Ele tinha dentes. Ele tinha dentes. Sabe, eu tava vendo hoje de manhã o Tarzan, e eu fiquei pensando, na hora que ele se beija, eu fiquei pensando, que nojo. O que eu fiquei pensando sempre é, cadê a barba dessa porra? É verdade. Tipo, fora, tem gente que não tem pelo. Pode ser genético, pode ser genético. Tem um homem que tem rosto limpo. Cara, era eu. Ah, mas se for seguir a teoria que ele é filho, que é o irmão da Anne e da Elsa lá, o pai dela tinha barba assim, então não dá certo. Mas eu acho que depois que a Jane chegou lá, ela não chegou e beijou, né? Então ela ensinou algumas coisas, principalmente higiene. Pode ser. Porque ele devia ter dentes macios, né? Porque... É, todo mundo conhece a história do George, rei da floresta. Deve ter sido bem parecido. Só não deu pra ele fica todo curioso com as coisas que ele encontra dos humanos, né? E ela vai ensinando pra ele. Trilha sonora. É um empata foda do cacete. Clayton. Tem, eu acho que ele tem a morte mais tensa de todos os vilões. É verdade. Quem é o Clayton? E o Tarzan ainda tenta impedir. Tenta, mas ele praticamente se mata. Tarzan vira pro Clayton e fala... Clayton é o caçador. Clayton. Clayton é o barulho da arma, exato, né? Ele... Aí ele fica preso nos cipós e tudo mais, ele começa a cortar tudo e que se for, não sei o que, corta Clayton. Um que solta ele e ele morre enforcado. É tenso. E o pior, depois que o Tarzan desce do cipó, cai o raio e mostra a sombra do Clayton pendurado assim na arma. Nossa, é tenso. Mas a trilha sonora brasileira toda feita pelo Ed Mota. Sim, que ficou bom. Ficou bom pra caralho. Sabe por quê? Porque ele tem que fazer em cima do padrão americano. Exato. Não tinha os Não tinha essas coisas. E a versão gringa é Phil Collins, né? Sim, muito bom. Muito boa. É, as duas versões ficaram muito boas. Muito boas, verdade. Mas eu acho que Tarzan foi o primeiro que o dublador do personagem era um e da música... Ah, não, é que não era ele que cantava, tá certo. É, eu acho que então verdade. Era o caso, sim, que o dublador não era o mesmo que cantava. Eu esqueci que não era ele que cantava as músicas. É, na verdade, ó... Se ele cantasse as músicas, não, ia ser genial, hein? Imagina. Min Tarzan. O Hércules era o próprio dublador que cantava, isso eu lembro. Sim. Mas eu não lembro onde que foi. Essa... Rei Leão. Rei Leão eram os próprios dubladores. É, uma o coisa... corte eu acho que foi mais pra frente. Eu achava que tinha sido pra trás. Uma coisa do Tarzan. O padrão do desenho do Tarzan, assim, tipo, da figura. É, eu, pelo menos eu acho que muda um pouco do ele jeito. Meio quadradão, ele é meio quadrado. Né? Eu não falo nem dele, primata. Mas dos cenários. Mas não, talvez de todos faz os sentido. Personagens também. Principalmente. Os personagens são mais quadrados. O fato dele nos troncos de árvore ter sido baseado em skate ou prancha de surf, eu não lembro. É tanto que ele sai esquiando na grande nevada. Exato. Né? É do caralho, porque é um Tarzan que não depende só do cipó, igual no clássico Tarzan. O cara sai patinando no, nas árvores. O pé dele devia ser muito zoado, né, cara? Ele devia ter um cascão. Caramba, que... né? Imagina. E a mão dele era grossa? Ah, vai saber. Rapaz, um que eu tenho certeza que não tá aí. A nova onda do Imperador. Nossa, então, nova onda a gente, do Imperador. Eu e a Jéssica até conversamos. Não chega a ser musical. Mas tem umas músicas muito fodidas. Sim, principalmente a trilha sonora feita pelo Guilherme Briggs. Sim. Não, é. Mas não chega a ser musical, né? Mas acho que vale a pena falar. É muito bom. Na hora que ele tá fazendo o Kronk fugindo ali, né? Se escondendo e tal, ele começa a fazer com a boca a trilha sonora. E daí, tipo, passa alguém na frente dele, ele encosta na parede. Fica. Tipo, travou o disco naquela parte. E daí ele continua. Sabe? Vou colocar o trechinho aí dessa brincadeira. Adivinha onde eu tô agora? No saco. Ainda acho que eu não sou a vítima. Olha só, tem mais. Não, peraí. Ele tá fazendo a própria trilha sonora? E é dublado pelo Celton Mello. É verdade, ficou que caralho. Que ficou bom pra cacete. Pô, tu cortou minha onda, cara. Ele cortou a onda do Imperador. E daí, tipo, só chutando, velho. Nesse filme foi a primeira vez que eu escutei alguns termos do tipo... Ah, que mulher? Aquela lá que é mais feia do que briga de foice no escuro? Nossa, verdade. Tinha um bordão muito bom, cara. Era desse. Ah, moleque! É verdade. Eu vi esses dias na Netflix, continuo engraçado pra cacete, hein? Eu acho que eu nunca assisti esse. Ele fala do esquilo. A voz do esquilo. É muito bom, que ele era escoteiro, né? Ele aprendeu a falar... Nossa, muito bom, muito bom. Você não assistiu a nova onda do Imperador? Se eu assisti, foi uma vez só. Era filme de menino. É muito engraçado. Era filme de menino na minha cabeça. Você vai rachar o bicho. É muito engraçado. Não, é que na minha cabeça, quando eu era criança, eu achava que era filme de menino, porque não tinha princesa, entendeu? E o Guilherme Briggs nesse aí tá foda pra caralho. Sensacional. O Celton Mello também. Tá os dois. Muito foda. Todo mundo. 2004, tivemos Irmão Urso, é mais um daqueles filmes em que a pessoa vira um bicho e você tem que se acertar com alguém pra desvirar o bicho, só que ele não desvira o bicho. Mas tem toda a magia por volta, disso. A morte do irmão dele e tal. Não, eu acho esse filme muito bonito. Muito bonito. Vocês entenderam. Eu não vi esse filme. Irmão Urso é lindo. É muito bonito, mesmo. Eu também assisti. Na escola com o cinema, assistir. As músicas são muito boas. Extremamente sentimental. Tivemos um filme que a Jéssica vai falar, que é Encantada. Eu acho que só o Rafael deve ter assistido esse filme, porque eu obriguei ele a assistir. Não foi mais de uma vez. Eu assisti umas duas vezes, eu acho. Então, duas vezes não é nada. Não, mas é mais de uma vez. Mas é que eu já devo ter assistido esse filme umas 20 vezes. Não, o que acontece? É uma princesa que... Eu vou contar. Toma! Cortando os outros. Vai, rosteia. A partir de agora, você que vai falar do filme. Não, só desse. Encantada, ele é uma mistura. É um live action. E ele é uma mistura de vários contos de fada, de princesas em um só, que é a princesa Gisele, que ela é muito maluca, né? Porque ele mistura Branca de Neve, A Bela Adormecida e outros filmes das princesas assim. São os clichês das princesas em uma só. Então, e ela tá no mundo de animação, e aí a bruxa, que é a madrasta dela, que é a madrasta do noivo, que ela encontra lá, daquele jeito clássico, que ele tá cantando, eles se encontram e tal, e vão casar no dia seguinte. E a madraça não quer que ele... Aliás, só interrompendo, isso é uma coisa que eu não entendo em conto de fadas. Encontro e casa. É. O homem na minha vida ainda... Mas podemos dar exemplos da vida real? Não pode. É sacanagem, ele escuta. Tá. Mas eu acho que o que faz um pouco de sentido é você entrar na questão de como era antigamente, que eles realmente se conheciam só no dia do casamento, porque mas, era de arranjado. Então, mas pelo menos era arranjado. Ah, mas enfim. Pelo menos era amor à primeira vista. Amor à primeira vista, e eles tinham dinheiro pra casar. E aí ela sai, a bruxa... Pode falar, Pedro. Ô, Suede, você com a Luna foi a amor à primeira vista? Continua, Jéssica, não ouvi isso pra ele, não. Não, amor só a Deus. Claro. A bruxa acaba mandando ela pro mundo real, e aí ela tem que viver, e ela com aquele vestido imenso, sai pelo esgoto, toda cheia de glitter e tal, e achando que ela vai encontrar castelos e coisa e tal, mas não existe, porque ela tá em Nova York, né? É algo assim. É, em Nova York, aquela maluquice, e ela encontra um cara lá que era todo muito certinho, que ele deu de presente pra filha dele um livro com as mulheres mais importantes, e só mulher assim, nada de contos de fada pra criança. Essa é a sensação que eu tenho quando musicais desse gênero saem do desenho, é que vira meio High School Musical. Demais. É, porque ela tá andando, de repente começa a cantar lá a música do Amor Verdadeiro, lá como que ele vai falar. Mas se você for pensar, o desenho não é um High School Musical versão animada. Ah, sim, mas enquanto é desenho, a gente aceita. Mas encantado é legal. Agora imagina, você no meio do seu colégio. Quem que é a atriz que faz? Ó, tirei uma má nota. Mas você pode recuperar, sabe? Cara de cadeira de roda, dá uma pirueta pra trás. Sabe? Como que chama a atriz que faz a Gisele? Ah, não lembro. O cara que... Não o que faz o príncipe Edward, o... Ele brilha. Robert. Ele é o cara do Grey's Anatomy lá, que morreu faz pouco tempo. Blah. Eu não lembro o nome dele agora. Mas é o cara que era famosão lá por causa do Grey's Anatomy. Mas é isso. A história do Encantada, ele é bem musical, tem música o tempo todo, música tipo High School Musical mesmo, que eles estão andando, de repente todo mundo sabe cantar a música e estão dançando. É um flash mob gigante. Flash mob, mas é bonitinho, por ser essa mistura de princesas e as músicas mesmo. Ela faz uma bagunça nas músicas. É, o filme ele traz essa alegoria da princesa e tal. Mas mostra ela no mundo real. Pro mundo real e pro tempo atual. E ela se transformando numa pessoa real e não numa princesa. Mas ela consegue voltar pros contos de fada? Então, na verdade, ela até conseguiria, mas ela não quer. Pelo amor. Pelo amor ao Robert. Ela fica no mundo real e a noiva dele vai com o Edward pros Esse desenhos. Esse Robert é chato pra caralho. A família que se foda, né? Ah, esse Robert é muito chato. Ele é muito certinho, muito... Ah, ele fica aparecendo no fundo das fotos e tal. Nossa! Mano. Ai, meu Deus. Depois você reclama que a gente te corta. Vai tomar no seu cu. Tantos dias olhando das janelas, tantos anos presa sem saber, tanto tempo nunca percebendo como tentei não ver. 2010, tivemos Enrolados. Esse é muito legal. Esse é legal pra caralho. Só a dublagem do Luciano Huck. Quem mandou colocar o Luciano Huck. Exato, exato. Eu não tô ligado que filme que é. Mano, que bosta. Sabe que o cara que canta a música junto com ela quando eles estão no barco? Não é ele. Não é ele, era pra ser ele o dublador. Que ia combinar super com a voz. Ah, caralho. Sabe por que eu acho que colocaram o Luciano Huck? Por causa do nariz do Flynn. Gente. Certeza. É, porque ele era narigudo, queriam colocar alguma alusão de alguém que... com uma voz mais anasalada e tal, mas... Anasalada pra caralho. Não é ator, tem né, ator véio? Que faz isso, gente. Eu conheço as músicas porque o Tani me mostrou. É, mas porque... mas nas músicas não é o Luciano Huck. Não, sim. Mas no final do filme, a hora que ele tá lá agonizando, o jeito que o Luciano... Ah, mano! Não. Bota o Roger do Traje Rigor pra dublar o cara. Não bota. Põe o Bambam. Claro. Enrolados, ele pegou um filme, uma história clássica, que é a Rapunzel, mudou, fez uma... É, deu uma roupagem mudanças, nova, né? E ficou muito legal. O filme ela é legal pra caramba. Super divertida. Eu assisti algumas vezes, o Rafael também. Quando ela falou algumas vezes, é mais de 10, né? É, mais de 10. Provável. Esse é bom. Esse vale a pena. E o camaleãozinho, eu quase morri no cinema no ouvido nessa cena. O que ele faz? Enfia a língua no ouvido do Flynn. Pra ele acordar, porque ela dá uma panelada na cabeça frigideirado. Dele. Frigideirada. Aí tá tudo parado de repente. É, tipo, imagina ele tá olhando dormindo, só pra ele. chega alguém e crava a língua no teu ouvido. Tipo, ele tá... tipo, é uma língua de... camaleão. De camaleão. Ele tá no então... ombro dele, fica olhando, tá ligado? Pra ele. E de repente ele mete a língua no ouvido do cara, tá ligado? E o legal é que, tipo, ele dá uma olhadinha rápida, assim, só com o olho, e já se assusta, tá ligado? É muito bom. E as músicas do Enrolado são muito boas. Tanto quando ela quer ir pro... descer, né, da torre, e a mãe dela cantando Sua Mãe Sabe Mais. Essa música é muito boa. Mas eu acho legal a primeira música, porque assim, ela é divertida, mas ela mostra o quanto a rotina dela é uma bosta. É. A música é super divertida, mas assim, ela fica falando que, tipo, todo dia ela faz as mesmas coisas, tá ligado? Acorda apesar que eu tenho sérias dúvidas quanto ao cabelo dela, porque eu acho que o cabelo levaria o dia inteiro pra ela escovar. Pra ela escovar, mas tem a música mágica, ela deve ajudar. Tem magia no cabelo. Pelo menos desembaraçar aquela porra, desembaraça. Se cura ainda as pessoas, bem... você deixa a madrasta nova. Ainda bem que não foi a Brave lá que colocaram na torre, né? Brave. É. Se fosse, ninguém ia entrar naquela merda. Olha a piada. Eu não entendi. Com cabelo... Não, mas ela tem cabelo cacheado. Bem gigante. Bem cacheado, gigante. Bem slash. Armadão. Bem slash. Diferente do cabelo da Rapunzel. Mas eu gosto que não é o Luciano Huck que salva ela. É ela que salva o Luciano Huck no final. É, exatamente, achei legal. Quebra aquela coisa de... Ela corta o cabelo dela. Ela deixa de ser ela loira. Ela que faz o, entre aspas, sacrifício, né? É, mas é o sacrifício dela, né? Que é perder todo o poder que ela tem pra tentar salvar ele. É uma mistura de Rapunzel com Sansão. Rapunzel. É, faz sentido. Sim. Mas o cabelo dela só funciona com música. Sim, cabelo movido a música, é engraçado. Ai, é tipo, benção, o cabelo dela é tipo um morto muito louco. Nossa, eu acho que metade dos ouvintes não vão saber o que é um morto muito louco. Eu né? tenho muita pena desse puta cara. Puta que pariu. Mas você tá falando filme do filme? Eu não sei. O filme eu não assisti. É muito, mas é muito a mãe bom, e meu pai já me falaram bom. Que era muito bom, é eles muito gostavam. É muito engraçado aquela bosta. Principalmente a cena do Macarena. Não, a Macarena é muito boa. Macarena é muito eu acho bom. Que é no 2 que eles cravam, que eles colocam um fone de ouvido nele pra ir buscar um tesouro embaixo d'água. Verdade. E um deles crava um arpão através do fone de ouvido, atravessando a cabeça dele. É bom pra caralho. Assiste Enrolados com a Serena. Ela vai gostar, porque não é princesa. Não tem nada de princesinha nesse filme. Você também vai gostar, só de... Você vai gostar. Que assim que a gente acabar de assistir Sakura junto, eu vou pegar um Enrolado. Mas de novo? Mas ela tá no sexto episódio, ela tem 39. Coitada de criança. 70. Quantos episódios vocês assistem por dia? Uns 4. E ela tá no sexto. É porque semana passada a gente não assistiu. Tá, ela assistiu. Mas mesmo assim não faz sentido. É porque é uns 4, só que da última vez foram 2, entendeu? Então não faz sentido. Mas mesmo assim foi 4 um dia. Então na média vocês assistem 3. É, média 3. Puta que pariu. Merda ponderada. Enrolados é... A música final do casal é muito bonita. Sim. Que eles estão no barquinho lá. Você quer brincar na neve? 2013, tivemos o poder feminino em ação. Valente? Frozen. Let it go. Ah, tá. Eu não vi essa porra. É muito bom. É bom. Eu peguei um nojo daquela merda, daquela música que você tá me afastando. Cara, não. A música Let it go é chata. Ah, é não chata. É não. Ela vira, tipo, Valesca Popozuda e tal. É, só faltou ela mandar um beijinho no ombro no final da música, cara. É porque a cena dela cantando, a hora que ela fala, a última vez que ela fala, o frio não vai mesmo me incomodar, ela vira assim de um jeito. Joga o ombrinho assim. Dar uma olhada e foi a. Tipo, super vai mandar um beijinho lá. Ela mudou totalmente o vestido dela pra um vestido de gelo. É tipo aqueles programas de drag queen. Foi show basicamente isso. Foi basicamente isso. O vestido dela é de gelo. É, de gelo, não é? É de gelo. Tudo de gelo. Então é só dar uma esquentada. Gente. Mas tem um personagem mais carismático de todos lá, que é o Olaf. É o Fábio Porchat. Que é o Fábio Porchat, que ficou muito boa a dublagem com ele. Ele combinou perfeitamente com o personagem. Muito, eu assisti antes ele legendado, que eu assisti pela internet, porque eu tava ansiosa. Vixe. Eu assisti legendado. Judite. E não dá. Depois que você assiste dublado, você não quer assistir, porque o Fábio Porchat, ele ganhou de todo mundo ali na dublagem. Sensacional. Mas aí, por que que eu falei que em 2013 entraria uma questão sobre o segundo filme? Estão cogitando a possibilidade da Elsa ter uma namorada no segundo filme. Mas se já estão parindo um demônio, porque... teve a suposição de que tinha um casal de lésbicas no procurando Dory. Como que eles vão aceitar colocar? Então, mas eu não acho nem pela questão, não pode ter um casal de lésbicas no filme. Eu acho que não tem problema nenhum. Só que a Elsa, no filme, ela mostra que ela não precisa de homem. Eu acho, na verdade, eu acho que ela se dá bem como um personagem solitário e não... Sim. É, ela é uma mulher do gelo, ela fica lá no gelo sozinha. Casal porque a Elsa deve ser meio fria na cama, né? Nossa, não deixa mais o Eric falar, não. Quando ele fala umas coisas dessas. Então, mas ele falou de esquentar o vestido dela. Mas o que eu digo é que no Procurando Dory, ninguém falou que era um casal de lésbicas. As duas só apareceram juntas lá e o nego já ficou louco da vida é que tem lésbica, que não sei o que. São extremos, né? Tem os que querem e os que não querem. E quem não tá nem aí, que pode ou não pode, fica quieto. Sério, foda-se se é. Mas, olha, eu não duvido. Não duvido por quê? Porque verdade, a Disney já tá... Eu não duvido, colocando mas... o vilão como bonzinho nesses novos filmes aí. Eu já espero que façam. Eu não. Eu queria que não, mas pela questão da forma eu como terminou por causa o filme... Da psicologia infantil mesmo. Por quê? Não é legal. Pra criança que tá na fase da descoberta, não é legal. O Bolsonaro, esse é o Bolsonaro. Não, é, mas cara, não tem nada a ver, Suede. Não, mas assim, não vamos discutir isso agora. Depois a gente discute. Só jogar uma questão pro Suede. Você concorda com a cartilha gay pra crianças de 6 anos? Não, 6 anos não. Ô, Suede, e uma perguntinha também. Você sabe que essas coisas não são influenciáveis. É tudo genético, né? Depois a gente conversa sobre também isso. Influencia. Depois a gente conversa. Voltando ao assunto das músicas do Sim, sim. O filme é inteiro tem música. Ele começa com a música do gelo na montanha, lá dos caras que pegam gelo, que até hoje eu não entendo por que eles pegam gelo num lugar com neve. Pra fazer iglu. Tal. É porque na época não tinha... Não tava nevando. E não tinha geladeira. Tá certo. Eles precisavam fazer iogurte. Danoninho Ice, né? Não, Terza, fazia um iogurte já, fazia um tempo ali. Ai, Deus. Volta ao som da música do Frozen, pelo amor de Deus. A música que começa o filme é muito boa. Sim. Que é bem pesada, bem... Que é só os homens cantando e trabalhando no gelo, cortando gelo. Ela é super pesada. Nossa, tem uma música no Frozen que eu não suporto. Ah, eu adoro aquela música. Nossa, qual? Que é a dos trolls, né? É, eles falam que é trolls, mas são os bichos feitos de pedra. São umas pedras que teoricamente são trolls. Umas pedras que falam. E elas cantam. E é a música Reparos. Ela é muito engraçadinha. Senhora. Porque os trolls que criaram um personagem lá, que é o Christoph. Eles criaram o Christoph, que tá lá apaixonado pela Anna e tal, só que a Anna tá com o coração congelado porque brigou com a irmã. E ele quer salvar ela. E a Anna tá com o coração congelado porque brigou com a irmã. Mas foi isso. A Elsa soltou o gelo. Nossa, briguei com você, agora estou com o coração frio. Não, é porque eu tive que resumir. Todo mundo, tirando eles, assistiu Frozen. Então, a gente tem explicado pra eles também. Tá, a Elsa foi lá pra montanha de gelo. Cantando Let It Go. Cantando Let It Go e tal. E aí a Anna foi atrás porque ela congelou o reino inteiro. Ela não congelou somente a vida dela. Ela congelou todo mundo pra sempre. O inverno eterno. E aí a Anna quer tentar reconquistar a irmã, assim. Tentar fazer com que a irmã ajude isso. E elas discutem. E a Elsa fala, né? Empurra, assim. Não sei como que eu vou falar. Ela solta. Tá um kamehameha de gelo nela. Tipo isso. Ela... Sabe, tipo, vaza aqui. Você coloca a mão assim pra trás. Ela solta o gelo. Ela solta o Sub-Zero, né? Faz parte da coreografia, né? Faz. Por isso. Exato. E congela e acerta o coração da Anna. E aí o Christoph... É aquela hora que ela fala Macumba Saravá no filme, certo? E aí o Christoph tem que salvar a vida da Anna. E ele vai levar ela para os amigos especialistas em amor. Que são os trolls. De pedras. E aí eles cantam a música porque eles acham que o Christoph levou uma namorada. Então eles cantam a música pra ela, que é a Reparos, que vai falando que ele precisa de reparos e... todos os defeitos dele. A música é muito legal, mas... Canta Rafael... um pouquinho. Não, eu não vou cantar. Ele coloca um pedacinho da música. É, eu vou pôr um pedacinho da música. É tipo tudo Olaf, Christoph. É tudo... Olaf, Christoph, Sven. Elsa, Anna. Mas eu acho bacana esse negócio de não terem colocado exatamente um vilão no filme. Porque... Mas tem. Não, assim... Que o gelo. O vilão era pra ser a Elsa. É a Elsa e o... Ah, aquele cara lá da outra música lá. Então, o vilão mesmo que ia destruir tudo era ela. Aí resolveram mudar no... Por causa da Let It Go. Também, por causa da música, porque não tem necessidade de ter realmente um vilão pra ter uma história boa. É, e tem um vilão assim, mas ele não é nada grandioso. E eles quebram o paradigma do beijo de amor verdadeiro. Não é o príncipe e a princesa. Se torna um ato de amor verdadeiro, que no caso é a Anna se sacrificar pra salvar a Elsa. A Anna congela. Morre? Não, mas ela congela. Ela vira gelo, porque como o coração dela tava congelado, ela ia congelando. O maluco ia mandar a espada na Elsa, entenda como quiser. Não, ele ia cortar o pescoço da Elsa. A Anna entra na frente. Nesse momento, pelo coração dela estar congelado e ela está se tornando uma pedra de gelo, ela se torna uma estátua de gelo que protege a Elsa. Danoninho, aí se voltou. Ela protege e aí demora muito. Demora pra ela voltar a ser humana. A Elsa acha que perdeu a irmã. E foi esse o ato de amor verdadeiro que fez com que a Anna se descongelasse. É o final do Pokémon, né? Pikachu vai lá e chora. Exato. Exatamente. Exato. É o choro da pica que... É claro. Mas ó, vamos aqui para o último filme da lista, que é Into the Woods. Into the Woods, Caminhos da Floresta, em 2014. Eu queria ter assistido. Não, é muito nem ouvi bom. Falar disso aí. É sensacional. É bom, é com a Meryl Streep. E o Johnny Depp tá lá só... Não, mas ele tá lá só pra fazer um papelzinho. O Johnny Depp só passa oi, tchau, sabe? Ele é um lobo mau, ele morre, pronto. Aliás, foi a cena mais tosca que eu já vi o Johnny Depp fazendo na minha vida. Mas o Caminhos da Floresta... Depois do Willy Wonka, né? Por quê, cara? Porque o Willy Wonka, Fábrica de Chocolate Nova, é ruim. Não é ruim, é outra perspectiva. É ruim, o Willy Wonka traveco não dá, não. Mas o Caminhos da Floresta... É bom, sim. É bom, mesmo, concordo. Caminhos da Floresta, ele entra na questão de os contos de fada clássicos, mas é realmente... É, exato. É a pegada mesmo? É a pegada mesmo? Dos clássicos. Aí, sim. Tem que, mistura. Assim, existe... O que acontece? É como se todas as histórias se passassem no mesmo universo. Isso deve ser legal pra caramba. Então uma coisa tem uma... Por exemplo, o sapatinho tem a ver com alguma... O sapatinho da Cinderela tem foi a ver com uma coisa que anões. Aconteceu em outra fita. É isso, tipo Branca dos Mortos. Tipo Branca dos Mortos. Ele mistura Cinderela, João e o Pé de Feijão, sim. Chapeuzinho Vermelho. Sim, Sem Vergonha. É, a Chapeuzinho Vermelho, ela tem uma cara de... Uma perversidade no olhar. Não é, ela tem uma perversidade no olhar, aquela menina maldita. Legal. E não lembro qual outro. O foco é um casal que quer ter filhos, que é a história da Rapunzel, que quer ter filhos e não pode por causa da maldição que a bruxa deixou na casa pra família do cara, se eu não me engano. Não tinha inseminação artificial ainda. Não, não existia. E aí a bruxa aparece pra eles, que é a Meryl Streep, sensacional. Diva. A bruxa azul, se eu não me engano, ela é toda meio azul. Eu confesso... É a bruxa branca de pantinha preta. Eu confesso que eu acho a Meryl Streep super valorizada, mas continua. Não, mas ela tá muito boa nesse filme. Já foi esperada e tal. Ela fez também a Cruella no 101 Dálmatas. Sim. Eu lembro. Só isso, cara. Foi eu pensei meio... que você ia falar alguma coisa lá. Meio que estranho isso. Foi, tipo, vocês acordaram. Lembra do Outcast Traveco? Hã? Notcast. Natal. Voltando à história do Caminhos da Floresta. Então essa bruxa fala pra eles, vocês têm que pegar. Eu quero uma vaca branca como leite. João e o Pé de Feijão. João e o Pé de Feijão. O sapato, que não é de cristal, é um sapato dourado, se não me engano, é um sapato de ouro. Que é da história, de uma das histórias, né, da Cinderela, que é a dos irmãos Grimm, se não me engano. É dos irmãos Grimm? É. Dos irmãos Grimm? Cinderela, se não me engano. Green, que tem sapato de ouro. Não é de sapato de ouro, não lembro do que é, mas a história da Cinderela não é aquela que perdeu o sapatinho. Se fosse os irmãos Grimm, era o sapato cheio de sangue. Mistura Branca de Neve também. Tinha que cortar os dedos por causa do cabelo. Caber no sapato. Não tinha que pegar o cabelo preto? Não, cabelo cor de palha. Era o cabelo cor de palha de outra história. É. Que era da Rapunzel, que ela tinha que pegar o cabelo. E era o cabelo, a cor de palha, a vaca, cor de leite, o sapato e eu acho que era... E a fita vermelha. O capuz vermelho. Que era do chapeuzinho vermelho. Então eles têm... Esse casal vai em busca dessas coisas. E aí vai acontecendo as histórias do... Passa João e Maria. João e Maria. Não é João e Maria. Que tá no meio da floresta. Vai que, né? É... Passa assim pra pegar. A da Cinderela é sensacional. Que ela, a Cinderela não era nenhuma certinha, santinha. Ela vai 3 vezes no baile e foge do príncipe as 3 vezes. Na terceira vez ele joga piche na escada pro sapato dela, pra ela ficar presa. E aí fica só o sapato e ela foge. É, ela não quer ficar com o príncipe, na verdade. Mas é isso. E as músicas são muito boas. Sim. Ele é todo bem musical, assim. Tirando a parte do Johnny Depp. O Johnny Depp é o papel muito, mais ridículo. Não precisava. Não precisava. Coadjuvante foi pouco. Ele apareceu, comeu... Coadjuvante era a árvore que apareceu ali. Ele apareceu, comeu a vovó e a chapeuzinho. O entendo caçador, como quiser. O caçador foi lá, abriu a barriga dele, tirou sumiu. Tudo, pronto. Ele sumiu. Caraca. Foi essa assim, a participação dele. Tá, né? Não devia nem ter colocado o nome dele no cartaz. Sim. É, coloca pra atrair público. É. Certo, e a gente tá falando sobre musicais, não podia faltar músicas, não é mesmo, Suede? Com certeza. Então começa aí falando, qual é a primeira música que você escolheu e por quê? A primeira que eu escolhi foi da Mulan, Não Vou Desistir de Ninguém, entre parênteses, Homem Ser, que é o refrão da música. E cara, musicalmente falando, era uma música que era pra ser normalzinha, como uma que pode passar despercebida no meio do filme, ou como a qualquer dos filmes da Disney. Só que conforme a cena vai acontecendo, que eles vão sendo treinados, a Mulan consegue pegar a flecha lá em cima do pau de sebo. E é tipo um pau de sebo que tem a flecha lá no topo. Ela bota o chapéu de palha, pula a fogueira. E vai lá pegar a flecha em cima do pau de sebo. A música tem uma crescente que é tão emocionante. Ela sobe aquilo no pau e tem a crescente. Não, só você já falou isso aí. Eu acho aquilo... Mas é por isso que eu escolhi a música. Porque é tão emocionante a hora que dá a crescente da música que, cara, eu travo naquela música. Muito legal, eu amo ela. E agora vocês ouvirão Homem Ser, Mulan. São frouxos e sem jeito algum. Vou mudar, melhorar um por um. Calmo como a brisa, chamas no olhar. Uma vez centrado, você vai soldados sem qualquer valor, tolos e sem jeito algum, mas não vou desistir de nenhum. Alguns quilinhos vou perder, diga a todos que eu já vou. Não devia ter deixado de treinar. Não deixa ele te bater. Espero que não saibam quem sou. Eu queria mesmo é saber nadar. Seremos rápidos como um rio, com força igual a de um tufão. Na alma sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga a inspiração. Disciplina e ordem vão nos ajudar.

Eric, o que você escolheu para os nossos ouvintes? Então, eu tinha escolhido Se Preparem, né? Mas... mas você chegou tarde. Mas deu ruim, deu ruim. Deu ruim, enfim. Eu escolhi Hakuna Matata. Eu adoro essa música. Hakuna Matata. Uma música que fala sobre você esquecer os seus problemas. Você, querido ouvinte, que está passando por um momento difícil. Hakuna Matata, o Rei Leão. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Ouça, quando ele era um filhote. Quando eu era um filhote. É, foi bom isso, hein? Obrigado. Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão que esvaziava a savana depois da refeição. Era só eu chegar e era um tormento. Quando eu via todo mundo sentar contra o vento. Ai, que vexame! Mudar meu nome. Ah, o que que tem o nome? Me sentia tão triste. Me sentia triste. Cada vez que eu... Ei, Pumba, na frente das crianças, não. Ah, desculpa. Hakuna Matata. É lindo dizer. Que eu escolhi foi A Vontade, da Bela e a Fera, que é a música que o Lumière canta quando eles vão... Quando a Bela vai jantar lá e ele resolve cantar pra ela pra apresentar o jantar. E aí ele conta um pouco da história do que aconteceu no castelo também. Sim. Né? Que ele fala que faz 10 anos que eles estão lá abandonados. A música é muito boa, o carisma que ele tem é muito bom. E a Madame Samovar também canta, né? Nessa música. E o sotaque dele também. O sotaque dele, francês, é sensacional. Agora, queridos ouvintes, sintam-se à vontade. A Bela e a Fera. Ma chère mademoiselle, é com maior orgulho e com grande prazer que a recebemos aqui hoje. E agora,

you notice me. O que eu fiz? O que eu fiz? Como pude ser tão rude? Suede. Olá. Você escolheu outra música para os nossos ouvintes? Com certeza. Qual seria a música, Suede? This is Halloween. Versão em inglês, por favor. Sim. Roda. Queridos ouvintes, this is Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. and hail to the pumpkin song. Quero fazer o que você faz. Mostre tudo, diga como é. Não é estranho. Pedro. Oi. Qual é a segunda música que você escolheu para os nossos ouvintes? Tio, eu quero a música do Tarzan. E qual música você quer? Eu quero aquela música de quando ele tá crescendo, que é aquela música que todo filme da Disney tem quando o personagem cresce. Que é como um grande homem deve ser. Como um grande homem deve ser. Por favor, então, toca aí, tio. Quero oferecer pra minha mãe, pro meu pai, especialmente pra você e pra Sasha. Então você, ouvinte, que está ligado aqui na Rádio Locomotiva, aprenda como todo homem, como grande homem deve ser, aliás. Tarzan. Toda força pra vencer e o saber pra comandar. Tudo isso um dia vai chegar. Mil perguntas vão surgir. Vai achar suas respostas. Vai saber aonde ir. Só você vai encontrar liberdade pra viver. E um dia então será como um grande homem deve ser. Sem ninguém contigo, ninguém pra te guiar. Mas com fé e paciência, sei que um homem vai se tornar. Só você vai encontrar liberdade pra viver. E um dia então será como um grande homem. Eric, assim, tô falando 26 GHz. Então, a música que eu escolhi, a segunda música que eu escolhi, aliás, é aquela música que ou você ama ou você odeia, né? Let It Go, do Frozen. Mas em inglês ou em português? Em inglês, é claro, né? Bom, vamos lá. Você que está passando por problemas, ouvintes. Caralho, quanta gente problemática. Ouvindo essa rádio às 3 horas da manhã, pensando em suicídio. Liga o foda-se. Let It Go, deixe ir. Ou livre estou. Você está livre, ouvinte. Mas fique aí, até o final da noite. Porque as coisas... Aliás, porque esse programa só está começando. Mentira, tá quase no final. Let It Go, Frozen. The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. a kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Jéssica, segunda música que você preparou para os nossos ouvintes. A segunda música é a música da Aladdin, Noite da Arábia, que, sim, que depois que eu descobri que falava de orgia da música, eu fiquei meio chocada por ser de um filme para criança. O DR. Então, você, querido ouvinte, ligado na Rádio Locomotiva, que curtiu o DR e orgias de montão, Noites da Arábia, Aladdin. Onde sempre se vê uma caravana passar. Vão cortar sua orelha pra mostrar pra você como é bárbaro o nosso lar. Sopram ventos do leste e o sol vem do oeste. Seu camelo quer descansar. Pode vir e pular no tapete voar. Noite árabe vai chegar. A noite da Arábia e o dia também. É sempre tão quente que faz com que a gente se sinta tão bem. Tem belo luar. janela destrancou e tudo por aqui já se animou. E temos pratos pra 8.000 porções. Tá certo, a minha próxima música também é do Frozen, que eu escolhi principalmente por causa da ironia da música, que é... como que chama? No verão, que é o Olaf, que é um boneco de neve, cantando que, tipo, ele quer conhecer o verão pra fazer o que um boneco de neve faz no verão. Morre. Mas ele não sabe disso, ele não sabe disso, porque ele nunca conheceu, né? Mas, vamos lá, nesse tempo quente, eu não sei quando esse podcast vai sair. Ou quando a pessoa vai estar ouvindo. Ou quando você vai estar ouvindo. Pode ser na próxima era glacial. Exato. Sinta-se aquecido no verão. A Elsa tem que nos devolver o verão. O verão? Uhum. Ah, não sei porquê, mas eu sempre gostei tanto da ideia do verão, com o sol e coisas quentinhas. Sério? Suponho que não tenha muita experiência com o calor. Nenhuma. Mas às vezes eu gosto de fechar meus olhos e imaginar como vai ser quando o verão chegar. Abelha zumbindo, crianças brincando e se divertindo, e eu fazendo o que a neve faz no verão. Vou me refrescar, na escaldante me deitar, um bronzeado lindo pegar no verão. Vou ver a brisa do verão afastar o mau humor e ver o que o gelo se torna quando está no calor. Eu mal posso esperar para ver o que vão pensar. Meus amigos vão me achar mais legal no verão. O frio e o calor, os dois têm grau. Pôr eles juntos é natural. O inverno é uma época meio insossa. Eu quero o verão pra virar um boneco de neve feliz. Se a vida se complica, eu me apego então ao meu sonho de ficar no sol, relaxando a pressão. Com um céu azulzão e todos lá estarão, pra que eu faça demais o que o gelo faz no verão. Vou contar pra ele. Não se atreva. No verão. Vambora! Entre, entre, menina. Não deve espiar atrás da porta. É feio. Vão duvidar da sua boa educação. Agora, a Jéssica, ela fez um pedido especial aqui na rádio. Que... ok, vamos atender. Qual é o pedido, Jéssica? A música agora é a Aqui no Mar, da Pequena Sereia, que é o Sebastião que canta, quando ele quer mostrar pra ela... Sebastião não, Sebastião. Sebastião. Sebastião. Ah, mas traduzir de Sebastião pra Sebastião tá ok, pô. Ah, não. Sebastião lembra o cara do bar lá. Eu assisti dublado e é Sebastião. Então... verdade, e a dublagem dele, a dublagem de Pequena Sereia é melhor português que inglês. Como ele então... tá no mar, é o Sebastião Salgado. Exato. Que é Aqui no Mar, do que o Sebastião canta com os outros peixes e lulas e todos os animaizinhos do mar. Não, Lula não pode. Lula não entra nesse podcast. Perdemos ouvintes petistas. Existe ainda. Agora essa música é especial para o Homem Concha. Nossa, meu. Homem Concha e todos os nossos ouvintes do litoral que... tá aí. Sentado na areia, tomando uma água de coco. Com uma concha enfiada no ouvido. Uma concha enfiada no ouvido. Vendo o mar, fumando maconha pra caralho, que é o que o homem concha faz. Aqui no mar, do senhor Sebastião Salgado. Ariel, escute aqui. O mundo humano é uma bagunça. A vida submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá. O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu. Seu sonho de ir lá em cima, eu creio que engano o seu. Você tem aqui no fundo conforto até demais. É tão belo nosso mundo, o que é que você quer mais? Onde eu nasci, onde eu cresci, é mais molhado, eu sou vidrado por tudo aqui. Lá se trabalha o dia inteiro, lá são escravos do dinheiro. A vida é boa, eu vivo à toa onde eu nasci. Um peixe peixe vive contente aqui debaixo do mar. E um peixe que vai pra terra não sabe onde vai parar. Às vezes vai pra um aquário, o que não é ruim de fato. Mas quando o homem tem fome, o peixe vai para o prato. Não vou lhe contar, aqui no mar ninguém nos segue nem nos persegue pra nos fritar. Se os peixes querem ver o sol, tomem cuidado com o anzol. Até o escuro é mais seguro aqui no mar. Onde eu nasci, onde eu nasci, neste oceano, entre saiano, tem tudo aqui. Os peixes param de nadar quando é hora de tocar. Temos a bossa que é toda nossa aqui no mar. Então só pra flauta e a carpa na solha no baixo, melhor som não ache. Aqui nos metais tem peixe demais, espere que temos mais. Ninguém toca mal, nem o bacalhau, a truta dançando e o preto cantando. E até o salmão vem para o salão e olhem quem vem soprar. Sempre que eu busco sabe tocar. Até a lefinha sai da conchinha e vem dançar. Caracolzinho tira um sonzinho, por isso a gente daqui é que te faz bom programa. Até na lama, aqui no mar. When you wish upon a star, makes no difference who you are, anything you're... Infelizmente chegamos ao fim de mais um Locomocast. Locomocast cumprido esse, mas bem informativo, bem bacana, bem elegante, certo, Suede? Macio. Hein? Macio? Que porra, velho? Que qual é o problema bem dele? Bem informativo, né, Suede? Tartaruga. Exato, velho. Jogolado. Sabe? Ô, Slot, tá tudo bem contigo, porra? Não é, cara. Porque, ó, eu fui procurar um adjetivo pra encaixar. Aí vem a rádio das 3 horas da manhã, macia os ouvidos. Aí vem macio. Eu falei macio. Macio? Rádio às 3 horas da manhã incentiva o ouvinte a se matar. Mas é com a voz macia. Se matar com uma coisa macia. É. Você enfia um travesseiro na goela. O ressuxiado. Tá certo. Tirando o nosso participante que tem problema aqui, estamos encerrando mais um episódio. Mas precisamos lembrar daqueles que estão sempre com a gente. Aqueles grandes amigos nossos. Afinal, Suede, na vida, ninguém é nada sem amigos. Por isso que a gente roubou um bordão de uns amigos nossos. Que é esse primeiro parceiro nosso, ConspiraCast. Segundo parceiro, X-Infinity Games. Terceiro parceiro e que lançou faz pouco tempo o livro 2 e 3, Kramalatos. Quarto parceiro, Crânio Terror. E o nosso quinto e último parceiro, não. Não. E o nosso quinto parceiro, E-Fighters. Nosso sexto parceiro, HQ. HQ? Essa mesmo. Ok. E se você quiser entrar em contato com a gente, como você faz? Você vai pegar, vai abrir o seu provedor de e-mail, digita lá, contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. É isso aí. Eu vou recopiar você falando de novo. Ah, é certo, caralho. Você entra na sua aba, na aba é do... É só falar o e-mail, criatura. Ah, mas você não falou e-mail. Ele falou sim. Não, você falou pra... O e-mail você não falou, você falou pra Suede, entrar na barra de contatos. Repete aí na gravação o que eu falei. Falou pra entrar na barra de contatos. Repete aí na gravação que eu falei. Tô repetindo. Digita lá, contato@locomotiva26.com.br. E agora, depois que você repetiu, estou te chamando de burro. Mas vou falar de novo, só pra te agradar, seu puto. Ele falou o e-mail? Falou. Caraca, eu não ouvi. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, envie no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. Contato@locomotiva26.com.br. contato@contato.com.br. Repita, Pedro. Contato@... Pera aí, tem que repetir igual ele fez ou... Não, repete igual a gente. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Eric. Ctrl C, Ctrl V do Pedro. Repita, Jéssica. contato@locomotiva26.com.br. Ou você pode entrar na barra de contato do nosso site, preencher lá a fichinha e tal e enviar. Repita, Suede. Barra de contatos, preencher e enviar. Repita, Pedro. Ou você pode entrar lá no nosso site e clicar na barra de contato e preencher a fichinha lá. Repita, Eric. Entra no site e preenche a fichinha lá. Repita, Jéssica. Entra no site, preenche a ficha que tá no link de contato. Isso. E, novamente, avalie o nosso podcast no iTunes. Muitas coisas novas, muitos testes estão por vir. Afinal, não podemos prometer nada, mas estamos tentando algumas coisas e vocês vão ser bombardeados com algumas coisinhas bacanas nos próximos meses. Cobaias. Correto, Suede? Serão cobaias de experiências. E agora, pra finalizar, uma música que a gente comentou antes de começar a gravar. Não, já tava gravando. Não tava, cara. Tá bom, pensei que tava. Quer que eu fale o e-mail de novo agora também? Não. Então, ouvintes, pra completar mais uma semana, mais um ciclo que se encerra toda vez que a gente solta um podcast novo. E ele não tem fim. É um ciclo sem fim. É sem fim. E o ciclo sem fim, o Rei Leão. Falou, galera! Ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação, muito mais pro tempo permitir. São tantos caminhos pra se seguir e lugares pra se descobrir. E o sol a girar sob o azul deste céu nos mantém neste rio a fluir. É ciclo pensando aí, então, enquanto a gente já está gravando, ok? Ah, eu esqueci de coisa. Tá gravando? Já. Ah, nossa, eu sou maluco. Você uma ligou seu microfone? Tava tentando. Aperta o botão. Ó, por que vocês fazem ele ficar mexendo no microfone? A história essa porra, né? Se estourar, você vai trampar com o áudio estourado, seu puto. Não, caceta. E eu não vou querer ouvir áudio estourado. Mágica. Foda-se. O meu tá certinho, né? Então tá. Vai ficar quietinho. Pingo de coca, ele fica bom, hein? Tá merda, joga na tua cara. Põe de easter egg. Não, fala do então. Eu dei print na tela pra eu deixar salva. E coloquei no modo avião e abri. Eu tava tentando colocar no modo avião de novo, porque é que eu tava vendo 3G. Você não vai pro céu, não, mano. Hã? Não vai pro céu, não, hein? Não tem problema. Essa mais lembra o nome da música? Ele podia realmente não ter mais, mas tudo. Vai saber, tá passando. Gravado. Tá passando trem, você não sabe o que tá embaixo. Que cuzão. O quê? Tá. Ok. Olha as podcasts. Que cuzão. Deixa eu gravar, deixa eu gravar. Olha as podcasts. Tá. Ô caralho! Olha as podcasts. Fala galera, aqui é o Eric. Tira uma da boca e fala direito, caralho. Fala com vontade, vai. Guiado por orquestra. O mago. Não, é mais na novo verdade, que o todo Donald fez. Tá disperso pra caralho, desculpa, hein? Caralho, mantendo dois papos ao mesmo tempo é foda. Outro tábio. O que você ia falar? Eu até nem lembro mais. Não, é que eu tava falando da questão da orquestra. É que nessa época eu tô... Claro que não. Não, mas montar quando soltar. Faz como se fosse aquele recorte no Paint, assim, o quadrado. Foto e coloca lá. Nem corpo não tem. A gente pega uma foto dele e coloca do lado. Só na cabeça. Que é uma régua. 1992 foi o ano de orgias. Demais. De traveco. Com esquete de montão. Solta o D aí. Não, por que você vai colocar isso no meio? Você não vai colocar isso. Você vai perder a namorada. Ó. Tá. Eu lembro até o Abu nesse filme. Não bagunça o negócio, que é bonitinho. O Eric tá dormindo. Não. Ok, vamos lá. 1994 tivemos. Peraí, vou voltar porque aí, né? Okay. Senão vai ficar enrolado pra você cortar. Sim. Muito boa. Vocês vão querer falar de Mary Poppins? Eu não lembro. Eu nunca assisti porque eu acho chata a história. É legal um episódio do Papa Trouxe Crianças que ela aparece. Sim. É legal. Eu uso a cuca. Mas em português é bom. Em inglês é a versão mais horrorosa. Não. Eu acho que em português é a cantora dá umas travadas. Principalmente na hora que usa palavras difíceis numa música pra criança. Nossa, é verdade. Eu demorei muito pra dizer. Fractais de gelo em profusão. Eu demorei muito tempo. Só quando trocou a pessoa que tava cantando que eu descobri que era fractais suede de gelo. Só em suede retarda quando era criança, né? É, o meu poder envolve o ar e vai ao chão. Da minha alma flui fractais de gelo em profusão. Em inglês fica é mais fácil. Isso aí é procurar a palavra pra fazer rima. Que lindo. É. Mas ó, essa parte você vai cortar da gente ter conversado. Porque eu tava aqui, né? Cabeça. E outra. Foda-se. Segunda música eu decidi agora, porque eu tô trocando de música várias vezes. Não, você trocou? Que gay! Não! Você trocou! Não, Natal. Eu tinha trocado, mas eu vou voltar pra aquela. Isso é boa. Que é a música da Aladdin. Eu mudei de novo. Que é a música puta da que, que é a música da Úrsula. Não, mas essa é mais legal. Tá, então vai ser essa. Que mas é... peraí, qual você quer? Você quer a da Úrsula ou você não, quer essa? Não, vou fazer essa. Essa aí é mais animadinha, tá? Vai ser essa, então. Depois da orgia, essa. Certo, você ouvinte do deixa, litoral. Deixa eu falar. Tá ok. Eu não falei que você Aqui é. Corta, corta esse pedaço. Não, ficou legal. Não, é porque depois eu quero fazer com o social. Mas... É que eu não tinha falado. Posso? Pode. Ou você vai terminar? Não, já me perdi todo o que eu tava falando. O Eric me atrapalhou, você também cortou o que eu tava falando. Ok.